Facebook fica lá, tá passada. Nossa, vocês assistiram esse vídeo do cara da Pfizer? Eu assisto porque tem, o pessoal fica mandando nos grupos imitando esse cara. Eu É, fui entender a viralizou, origem. né, cara? É muito. Não, mas o cara é engraçado. Foi bom demais. Fazia tempo que eu não ria de um negócio assim. E o cara. Na hora que o cara fala, você não consegue me responder porque tá mamando o velho na van. É muito bom, né? E naquela uma aqui, fizeram uma figurinha assim no grupo aqui. Vai me responder ou não, puta? Isso você pode mandar em qualquer situação, né? O Não mas ficou o bem quando eu mandei no grupo da família, eu acho pessoal que o negócio do bloqueou eu. velho da van eu acho que eu riria de qualquer coisa que ele colocasse na frase velho da van, porque eu acho Ah, o sim. termo em si, a figura é uma das coisas que mais me diverte, cara. E aí, Negrão, cortou o cabelinho. Ah, estamos aqui no backstage, background. Oh, apareceu que a gente não sabia que tinha começado lá, não apareceu? Não foi um negócio assim meio. Não, ficou É verdade. presente. É, ficou. Vamos Não que começar. você estava xingando, Começar a xingando. fingir assim. Começar a fingir assim. Não que você estava xingando o programa, porque ele fica cobrando aqui. Não, não, nem Ah, é apareceu. verdade. O Anderson Negão cortou o cabelinho, tá? Pelo jeito cortou Tá agora, que tá com a carequinha, né? máquina de raspar a cabeça na mão aí, né? Faz uma semana já, rapaz. Vai raspar o peito durante a live. Bom, fica a dica aí, ou vai só para o OnlyFans essa? Vai Só no OnlyFans, só tocar lá. a música da Carolina Dickmann enquanto ele depila o peito. Mas uma música que ela cantou, que ela compôs, não é nem era da novela, Não, excelente ideia. Excelente né? É ela áudio, de rapper. parabéns. Você vai Eu tô para no. achando que vai depender das doações, ele depila o mamilo hoje, hein? Depila o mamilo, parece que Ele vai tirar o mamilo mesmo. Vai tirar a tampa. Vai sacar o mamilo. Ele é showman, entretenimento. Ele é loucura, Se tamo aí. precisar tirar Tamo o aí pro mamilo, show. total, cara. Então, só esperando aqui Gabriel Asbar, né? Exato. Vamos ver aqui quem está assistindo, quem é corajoso. Ó, Leandro Queiroz me mandou uma mensagem hoje dizendo que o Boga estava aberto, rapaz. Ah, isso é maravilhoso, hein? Ele para disfarçar mandou um bar, né? Um bar escrito Boga, que estava aberto. Ah, mas é. Para Você disfarçar. entende as entrelinhas, né? É, exato. Eu falei, vai ser dó, vai ser dó. Se o Boga tá aberto, vai ser dó. É isso que eu Não falo. pode bobear, nem sempre o Boca tá Não, aberto. ele falou, achei meio sujo. E aí eu ia responder ele lá, mas deixei para esse momento filosófico aqui, né? Esse Ah, sim. café filosófico que a gente toma aqui. Se o Boga tá meio Exato. sujo, tá limpo. Exato, porque Boga já é meio sujo já esperado é que Boga o Boca limpo. esteja sujo. Exato. Boga Claro. suja é só um boga, entendeu? Nem é Boca sujo, é Boga. Só Agora, quando existe ele tá duas. meio limpo, você fala Boca limpo. Entendeu? Exato. E aí vai você, ó, momento coach, Chorume coach. Vai de você enxergar o boga meio sujo ou meio limpo? Ah, Olha sim. aí, olha aí. Olha, que bonito, Opa, que pera bonito. aí, por que que você tá Eu acho que vai muito do quadradinho? gosto, né? Acho que é a estrutura aqui que eu escolhi assim, assim. Qual que vocês acham? Achei esse aqui mais Gostei bonito. dessa, gostei Ficou dessa. bom, ficou bom O que que esse. vocês Adorei. acharam? Ficou ótimo. Você tá num galpão, Gabo, que tá ecoando aí ou não? Ah, acho que sim. Tá, ok. Dá um peteleco no seu microfone para ver se é ele. É, estranho. É o melhor jeito de testar o microfone, né? A gente podia pedir essa amostra sempre, né? Esse teste era só no OnlyFans, né? Mas tudo bem. Mas tá bom, tá bom. Ai, Mas uma boa deixa eu amostra. perguntar, vocês falaram que ia ter convidado, chamaram o Careca do Amor? Mas o careca do amor com intelectual, um careca do amor limpo. Mas esse daqui responde quando você pergunta as coisas, você fala. Esse daqui tá inteiro ainda. Entendi. Não tá acabado nas drogas baianas lá, então. Tá em condições de uso ainda. Esse aqui tá novo. Careca novo, que é difícil da gente ver na sociedade. Não tem, né? Não existe careca novo. É que ele aparenta novo. É. Semi-usado. E pro careca já é novo, igual o cu. É isso que eu ia falar. Careca são velhos. Careca já é. Agora, semi-novo é novo. É semi-profissional. Semi-profissional. É isso. E aí, nesse backstage aqui, estávamos falando sobre Dia dos Namorados. Brincadeira, não estávamos não, mas vamos falar agora. Anderson Negão, como que foi seu Dia dos Namorados aí? Passou sozinho chorando em posição fetal, vídeo que ninguém te quer? Você ignorou? Não, eu precisava dessa observação, viu, Ganso? Não, você ignorou a data? Como que foi? Não, passei na casa de ninguém, não, gente. Tava boa. Não, passou, ok. Eu percebi que você tá com olheiras aí, parece que passou acordado aí. Vai ter uns três dias que você tá comemorando esse Dia dos Namorados aí. Ou ele nem viu o que é. Por aí. E você? Pra mim, todo dia a dia. E você, Zop, você enganou alguém que era sua namorada ou não? Não, pior é que no Dia dos Namorados existe como que eu vou falar? Uma repulsa, vamos chamar de repulsa. Então as pessoas meio que fogem de querer... Ah, a pessoa que não tá namorando não quer dar no Dia dos Namorados pra não achar que tá namorando? Porra, não sabia dessa não, cara. Não, então, eu só gravei a live dos Anjos da Tarde lá e fui no aniversário sem aglomeração à noite. Mas... Eu mando pergunta lá. Eu mando pergunta lá, o Zop nunca me responde. Mas, só porque eu fico falando, esse convidado é gordão. Eu vou explicar. Eu ali estou na live da associação, não posso responder as perguntas do Ganso ali. Não dá, rapaz, que é isso? Queria falar que começa assim, viu, Ganso? Primeiro ele não responde nas lives, depois ele não responde no WhatsApp. É, não, o WhatsApp já aconteceu. Já aconteceu comigo. Respondo vocês sempre. Ele sempre manda assim, tô em Campinas. Eu deixei o computador com ele, falei, urgente, faz duas semanas, né? E aí, eu vou perguntando no WhatsApp, tá funcionando. Daí ele marca a gente lá no Instagram, lá nos vídeos, que ele acha engraçado esse filho da puta, e não responde. Ele tá trabalhando bem no seu PC. Mas tem hora que sabe que ele tá online, mas ele não responde. Você tem que deixar fazendo. E daí, nisso, vou mandando videozinhos. Então, parabéns aí, Zop, por fazer essa denúncia. Se eu soubesse que era denúncia tão brava, a gente tinha lançado até música, né? Então, não sabia que essa. Essa repulsa seca. Dia dos Namorados pro Zop não dá, né, cara? Ele só pega a casada nesse... Tá comemorando com o marido. Tá comemorando com o fixo. Aridez, né? É uma aridez do Dia dos Namorados. E você, Russo, você é casado, casamenteiro? Eu sou casado. Cara de padre. Ah, tá. Mas padre de festa junina, né? Que é aquele bigode feito de carvão. Foi um bom Dia dos Namorados aí? O que você promoveu? Foi aí, um Dia dos Namorados bacana. Não tentou dar aquela escapada, a gente já é casado. Teve que levar pra jantar tal. Qual o cardápio? Eu gosto de saber o cardápio. A gente saiu, fomos no Outback. Não me mostre a bunda, por favor. Já aconteceu isso. Esse é o cardápio. Compramos um depilador novo. Daí depois. Aí é brincadeira a noite inteira, né? Mas o que foi lá? Foi uma coisa mais requintada? Um bistrô? Ah. Levou num bistrô? Nada, a gente foi no Outback. Que é o bistrô dos restaurantes aí. Ele vem famosos. Vende cebola. Comeu cebola ou a costelinha de porco? Não, a gente foi... Eu tô meio zoadinho, cara. Tô passando por um período de recuperação meio punk, então eu não posso comer carne, não posso... Nem carne de cebola? Cebola pode, né? Mas eu não tô podendo comer carne vermelha, então teve que ir de massa e tal, mas... Eu não posso beber álcool, mas ela pode, então... E cê, mas você tomou água naquelas caneconas chique? Porque o negócio de Outback é a caneca. Tomei o chá, o famoso chá de cranberry. Ah, mas tava na caneca? Tava na caneca, naquela canecona. Só tem aquela caneca. Eu nunca fui no Outback, mas eu vejo fotos de Instagram e sempre tem a caneca. Aquele chazinho é da hora. No Google Imagens dele ali, pra ficar olhando lá. Eu tenho muita experiência no Outback, mas de redes sociais. E o bom do chá é mais barato, né? Porque você pede um e é refil, então você toma à vontade. Isso é maravilhoso. Rapaz, não sabia. Mas é o refil que você vai lá e se serve, ou você tem que ficar se humilhando pro garçom? Oh, enche pra mim aí, é refil. Acabei de virar aqui. Não, nem precisa, cara. O garçom já vê que tá meio quente ou alguma coisa, ele já vem e troca. Vê que tá meio quente, ele vai enfiar o dedo. Peraí. Na verdade, assim, normalmente ele fica com a mão num balde de gelo pra mão dele. Normalmente ele vê se o gelo derreteu ou quando ele tá com a mão ocupada é com a pemba. Mas daí é aquela mergulhada, aquela puxada com a cabeça do pau e fala assim: porra, pra mim tá frio. Deu uma diminuída aqui. A pemba é mais sensível. Né? Dá aquela mergulhada. Aquela mergulhota, fala, não, peraí, aqui já tá quente, não, aqui ainda tá geladinho, dá pra tomar. Agora, se o garçom faz isso quando o copo tá vazio, ele só quer mostrar a pemba mesmo, você tem que ver essa... Às vezes ele é malicioso, entendeu? Às vezes ele é malicioso. Mas, cara, peraí, não, ele... não só ele é malicioso, às vezes ele tá te oferecendo um house também, né? Cara, mas isso só me faz pensar que tomara que o Laí não vire garçom do Outback, né? Porque o cara não tem noção de profundidade, ele vai enfiar no copo e vai enfiar em outro lugar. Não peguei isso não, dá uma chupada aqui, ó. Aquela gente! Essa é minha boca, cuidado. Aquela cilindrada. E o cara ali, naquela conversa romântica, aquela pemba sendo batida na boca. Aquela famosa pemba da vida. O cara, então, meu amor. Pera. O garçom vai insistindo, né? No carreira ali, no chicote. E daí, às vezes, ele tem que pegar daquela mamada pra livrar do garçom. Né? Então, eu tô conversando. Conversando de repente. Por acaso. Você tá conversando e de repente começa, né? Mas continua olho no olho e caminha. É o momento ali romântico. Né? Exato. Mas aquela conversa é de um palmo, né? Você tava... E o garçom não quer interromper, né? Então ele tá tentando ir na descrição ali, ó. E aí, quando termina de atender, fala, pô, você viu? Eles nem perceberam. Comenta com outro garçom. Achei legal. Aí... Parabéns aí pelo Outback, aí, nosso patrocinador oficial. Ah, sim. Eu nunca fui, né? Sou o gênio indomável do Outback. só vi por livros. Sou o gênio indomável do Outback. Próxima vez que vocês vierem para São Paulo, na Liberdade ali fazer alguma coisa, quando passar a pandemia, que Liberdade é muito próximo da minha casa, a gente já fica marcado de ir no Outback. Ah, eu não vou nem... Só na porta. Fica só na porta analisando. O Ganso vai levar a pasta de fotos dele pra comparar. Eu quero tirar essa foto, eu vou levar um book. Vou levar um book. Oh, e você, Gabo? O Dia dos Namorados foi chique, ok? Excelente, cara, excelente. Tive até que alugar uma cadeira de rodas aí. Nossa, pensa no Gabriel com essa sua bunda gulosa, hein, meu? Não, é porque ele é um cara prevenido. Vai que ele encontra um cadeirante sem cadeira de roda, né? Ah, pelo amor de Deus. E aí ele já prova seu valor, porque... Porque mulheres gostam disso, de caras altruístas, entendeu? Talvez, que, talvez seja por isso que o Negão tá com essa olheira, né? Exato. Porque não é altruísta, exatamente. É sobre ele. Só pensa nele mesmo, só ele goza, só ele joga. Mas então vamos lá começar. Mas e você, Graça, esse é o dia dos namorados? Foi excelente, L'Oréal Paris. Vimos fotos de vários estabelecimentos aqui. Colocou no projetor, né? Vários bistrôs. Olha, isso aqui que é um bistrô argentino. Veja só. Três horas de slides. Não, e você gente, palestrando ali. A parte que o pessoal mais critica é aquela que eu falo o valor, da, o sabor que eu imagino da comida, entendeu? Um toque amadeirado. O pessoal mais critica é que isso tudo se compara com polenta, né? Então a pessoa fala, tudo tem gosto de polenta, cara. Caralho. É que é a única coisa que eu como, né? Polenta. Aqui tem gosto de polenta frita. Isso aqui é polenta frita. É, mas isso, pessoal fala, mas isso aí tá com cara de ser um bife chouriço de 5 centímetros de altura. Exato. Polenta frita. Polenta com caldo de carne, exato. Pintaram polenta, ó, a polenta muito com muito chique, tudo. Polenta com carne moída. Ou salsicha, né? Polenta com salsicha. Salsicha, delícia. Que era a famosa polenta de escola, né? Que vinha com sachê. Exato, a melhor. Muito bem, então vamos para esse episódio aqui, essa abertura aqui. Já falamos de 20 minutos aí, esperando o Anderson Negão chegar, esse bosta que sempre atrasa, Anderson Negão. Puta que mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar mais um episódio do pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, o podcast do Bicão, que não fala absolutamente sobre nada, e está ao vivo em YouTube. Uai, o que aconteceu, caralho? Esse filho da puta desse negão travou. Esse... Poxa, uma cara de psicopata. Puta cara, que não caiu tava... notebook. O pior é que não dava pra saber se ele tava travado ou se ele só era psicopata. Eu acho que ele tava parado, não tinha travado, não. Então estamos ao vivo pelo youtube.com.br / Chorume, também pelo Twitter, @ Nectar do Lixo, e também pelo nosso grupo secreto no Facebook, @ Ouvintes Lameruxo. É secreto, caralho. Ah, é verdade, tinha esquecido, rapaz. Um podcast dominical que nunca atrasa, não fala sobre nada. E nessa bela manhã de sol tem ele aqui, rapaz. Ele aqui não gosta de copo sujo, mas gosta de cu sujo. Wesley Zop! Falamos aqui nos bastidores que não é cu sujo, é cu... Então... Ok. Mas não, eu queria dizer, qual o problema do copo sujo? Muito sal, você quer evitar aí pressão? Não é nem, é só uma frescurada que inventaram. É assim, você quer ser roots, mas vira mais gourmet do que roots, entendeu? Então... quer pôr sal nas bordas do copo? O que, que é isso, Jesus? O que, que é isso? Ah, é pra fazer um drink chique ali, você só tá tomando... Pinga, talagato com cerveja. Ah, quero um copo chique, quero uma poteada. Dá aquela passada no sebo com limão, pote no sal e é isso. no óleo de soja ali, alho! Né? Os caras acham que é o Van Damme em O Grande Dragão Branco ali. Exato. O kickboxer que a gente... A dica que eu dou aqui é fazer esse procedimento do copo sujo antes de colocar a bebida no copo. Porque essa ordem vai alterar o produto. Nossa, uma boa dica aí. Fica a dica aí. Muito bem. E temos ele aqui que é mais bonito que um ânus limpo. Gabriel Osmar! É o minha meta de vida limpo. Era minha meta de vida, viu? Ficar mais bonito com o cu limpo e agora estou feliz por ter conquistado isso. E fica a dica aí, né, para as grandes marcas de sabão em pó. Porque sabão em pó gosta de se mostrar limpezas, né? Então eles mostram ali camisas brancas com molho de tomate, né? Um monte de coisa assim. Mas mostra ali um cu limpo com sabão em pó para mostrar. Ele carimbando um lençol branco para ver antes e depois. Né? O cara pulando do guarda-roupa, dando uma cruzada naquele lençol egípcio. Assim, aquela quicada. 7 mil fios, tal. Mas eu tenho uma dúvida, o Zop não gosta de copo sujo, mas gosta de cu sujo. Só que assim, o copo sujo pra ele é com sal na borda, o cu também? Aí vai do dia. Aí vai da onde estava esse lençol. Se foi na praia, aí você pode encontrar sal. Você vai no litoral, tudo tem sal. Né? Então... É verdade. E temos aqui ele, o maior psicopata de todos os tempos. Aí fica a minha crítica a todos os podcasts criminais aí que falam sobre crimes. Nós trazemos um criminoso aqui, Anderson Negão. Fala, Negrada! Mas é um psicopata que não comete crimes. Esse é o conceito. Esse é o medo. É o medo que vai esse. A qualquer momento vai acontecer. Qualquer momento comete crimes acontecer. Que é acusado de cometer crimes, né? Isso é legal. Por que você está usando o microfone feito um cachorro quente aí? Não... Ele é rapper. Ele é minha gaita. é uma gaita. Tá, entendi. Não, tá certo. Ele tá só o pó da gaita mesmo. E temos o nosso convidado aqui, belo careca. Esse aqui é careca por inteiro, esse aqui não tem pelo em nenhuma parte do corpo, rapaz. Direto da Crimeia, ele, Russo! Privet! Como é que vocês estão? Tudo bem? Não sei se precisava ter xingado a gente. A verdadeira boneca russa, né? Sem pelo nenhum. Se você abrir direitinho, acha outra dentro. Sempre tem outra dentro. Tem uma surpresa, né? O Russo, fala lá do podcast maravilhoso que você participa com o Marlos. O Marlos é de lá ainda? O Marlos, não sei nem se você tá vivo. O Marlos é de lá. O Marlos, na verdade, é do Player Select do mundo, né? O Marlos é de todo mundo. Mas fala lá, ou você não tá lá, tá na carreira solo, não sei. Não, tô lá também, cara, no Player Select, playerselect.com.br, a gente tem todas as nossas redes sociais. E também participo do Machine Cast. Tô de volta no Machine Cast. Meus pesos. Existe ainda, tá? Existe. Eles sempre precisam de um careca lá. Não, mas ficou um som de cerimonial no fundo, né, cara? Mas tudo bem. Exatamente, cara. Que tinha a vaga de careca do Zop em aberto e não tinha sido preenchido ainda direito. E a vaga do Zop fica bem aberta mesmo. Daí tinha que ter alguém grande pra preencher, entendeu? Não, pera. Não é você que anda preenchendo a vaga do Zop, é isso? Eu que tô preenchendo a vaga do Zop hoje. Bem preenchida. Sucesso. Até o gargalo, pô. Então, seu negócio é falar de videogames, jogos, a vida e do universo. Exatamente, videogames, nerdices, tanto das antigas quanto mais novas, e também há algum tempo atrás eu fiz o Fatal Error Nerd, que hoje eu abandonei, né? Hoje tá só com o Vinícius. Então já tive aí 3 podcasts, cara. Um eu já saí, 2 eu tô tentando, mas... tentando não sair, sair, mas... Tá, tudo... Mas é difícil abandonar o Marlos, né, pô? Ele para, cara, de mandar nudes, e aí? Um T-Blue não deixa, o outro, toda vez que eu vou sair, o Marlos manda um nude, eu falo, pô, é brincadeira, eu não vou sair, não. tô aqui, Marlos, tô aqui pra você. E o do T-Blue é foda que ele chora, né? Ele como que eu não vou escorregar nesse cano de bombeiro, cara? Pelo amor de Deus. Jamais sairia, eu jamais sairia. É mais fácil sair do Player Select do que do Machine Cast, que o T-Blue começa a chorar, começa... Engasgar, gritar, dar xilique, vai tá bom. Pede pelo amor de Deus, fala não, não saia, não me abandone. É complicado. Aí tá. Fica chato, principalmente isso no meio do shopping, né? Fica meio complicado. É constrangedor. Você vai pra um lugar público, termina com ele achando que vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. Ele joga o milkshake na sua cara. Se joga no chão, finge um AVC. Até você fala, não, eu tava brincando ainda, tô no podcast. Ah, eu também. Eu também tava. Algum boteco, volta a trabalhar de segurança e por aí vai. Então é isso, brigadão aí pela participação. Russo, você pode encontrar no Player Select e no MachineCast, lá falando sobre videogames, nerdices aí, sobre a beleza da Babilônia. Vida. Os jogos mais convencionais na Babilônia, né? Ludo, né? Ok. Que era achar os jardins suspensos, né? Tu, ninguém sabe. Né? Tá voando, pô. Jardim, você olha no chão, né? E ninguém achava. Você tá tudo aqui. Cadê? Tô pisando no jardim. Caralho. Na verdade, você olhava pro jardim e tinha uma placa. Isso não é mais um jardim, foi suspenso. Ele já não conta mais como jardim. Exato. Não, pelo menos eles não tinham problema de ninguém pisar na grama, né? Sim, a não ser pássaros. Mas aí eles colocavam um espantalho, Wesley Zob. Assim funciona. Lá que inventaram. Não, eles jogavam o espantalho pra acertar o pássaro. O espantalho de mochila chata, né? Ficava. Não existia mochila jato, na catapultada. Puta trampa ficar catapultando espantalho, hein, bicho? No começo da humanidade a tecnologia era diferente. Né, não dá pra você achar que tudo se resolve com mochila jato, cara. E outro, tudo se resolva, mas é muito legal pensar que resolve alguma coisa. Tinha escravo em abundância pra ficar fazendo isso, pô. Exato. E às vezes no dia espantar, né, abundância, que era uma tecnologia clara. Uma mandava pra outra, né? Uma mandava pra outra catapulta ali, ó. Não, mas e aí? Isso no meio do caminho, aí, ó, no meio da parábola vinha um pássaro, entendeu, às vezes, ó. E aí você tinha que um escravo maquiado de espantalho, né? Às vezes, aí outro, escravo tava ali pra descarte mesmo. Exato. Então, eu, Douglas Ganso aqui, rapaz, hosteando esse podcast maravilhoso, esse podcast que promete ser aí um croquetinho, viu, gente, de tão gostosinho. Cheio de mosca. Ele... fedendo peixe, velho. Mas é de carne, que isso? Lógico, todo croquete bom é de carne. Né? Não sei. Aquele maciço de carne, veiudo, né? Acabei não vendo o seu catálogo de fotos de croquete esse mês. Uma pena, viu? Uma pena. Quem perdeu foi você, viu? Manda o PDF de novo, vai, eu quero ver. Antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. Tem algum recadinho? Fala rápido, se tiver. Eu não tenho nenhum. Eu também. Eu participei do IAI Zopeu. Que saiu antes de ontem. De novo? Chato, assim. Eu nem ia falar. Tá inconveniente isso. Não, corta essa parte aí, vai. Eu é não aquele falando de cantadas lá? Cantadas? Fala, exato. Pra ajudar no dia dos namorados e na vida também. Ih, rapaz, você recebeu uma cantada lá no Twitter que eu fiquei até constrangido vendo. Carolzinha. Carolzinha mandou uma lá, rapaz, que eu fiquei até constrangido, assim, meio de. Pênis duro, mas com peso na consciência, sabe? Já aconteceu isso com você? Ela mandou assim: Zop, vamos brincar de Lego. Eu monto e você galopa. Um negócio assim. Ah, é isso. Eu monto e você encaixa. Eu falei: eita! É um correio elegante, né? Não é nem uma cantada. Eu não tenho uma idade pra ver esse tipo de coisa, não. E você vendo ali os seus Google Imagens de lugares para... Legos? Eu achei ofensivo com uma empresa respeitada. É, isso aí é categoria 40 menos, porra. Exato. Você é louco. Gabriel Osmar, se fosse lá em 2015, quando o Chorume começou... Tava no auge. Quando não tinha pandemia, né? Agora, rapaz, eu falei, que é isso? Cadê? Será que essa menina tá com blusa de frio nesse frio? Pensei isso. É. Quem não, é podia estar de blusa. Não, mas tá preocupado com a saúde? Tá preocupado com a saúde? Entendeu? Sim, é verdade. Então, pelo jeito, não tá preocupado com a saúde, querendo transar com esse Zop nojento aqui. Mas tudo bem, né? Queria brincar de Lego. Ninguém falou transar, não. Mas eu tenho uma denúncia aqui, cara. Opa! Manda! Agora sim, é música denúncia. Mas a denúncia é que Diego Bolinha está fazendo o quê? Sem a gente perceber, ele está anunciando... Está montando no Lego de Wesley Zop com força! Maldito! É isso? Mas isso a gente já percebeu. Tá. O que a gente não percebeu é que ele está anunciando gratuitamente no Chorume, porque ele chama todo final de semana o Zop. É verdade, porra. E fez, obrigou o Zop a tatuar na nuca dele o podcast, né? E falta o Negão ir lá no Isopel, daqui a pouco chamou o Russo, Careca do Amor. O Careca do Amor que é putinha, qualquer poderoso. Vagabunda! Exato. Mas tudo bem. Então é isso, nenhum recadinho que presta. Nenhum recado. Só esse aí, né? Do, não, nenhum recado. Da montada de Lego encaixada em cima de uma rede no pôr do sol. Tomando vinho, só isso. Gostei. E aí, o que eu imaginei também depois, não, aí é 2 horas falando só isso. Você manda a apresentação por slide. Só essa fanfic, que é 2 horas. Mas tá, então vamos para esse episódio maravilhoso. Muito bem, é chegado o momento de anunciar o tema, ele que para anunciar no tema não precisa pesquisar em nenhum lugar, porque foi ele que inventou, ele estava lá nos primórdios, rapaz, inventando a anunciação de temas. Gabriel Osmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é No Pelo e Sem Google. No Pelo e Sem Google, rapaz! Excelente. Aquele podcast, aquele episódio que a gente vai vir trazer nossas perguntas que estão dentro da nossa cabeça, a gente nunca pesquisou no Google, e aí os outros vão falar, vão explicar, e vai ser verdade a partir de hoje, entendeu? Gosto assim. Vai ser verdade a partir de hoje. Não, sem direito a pesquisar no Google, é só usando a sua história, só usando o seu processo aí individual, como se você fosse um verdadeiro babilônico ali para responder as dúvidas da humanidade. Preparando o seu espantalho. Exato, ali, rapaz. Muito bem. Então vamos para esse episódio que promete ser do pelo, mas sem Google. Muito bem, então, semanalmente, eu vou falar para vocês, semanalmente, já externalizei isso aqui, eu poderia ter acendido a luz, que eu tô mais escuro que o Anderson Negão aqui na coisa, mas tudo bem. Eu já externalizei para vocês que eu ando aí 100 km por dia, eu piloto 100 km por dia, né? Quem jamais faria isso a pé, né? Então o piloto aí. Não que jamais faria, mas não faria por dia. É, e por não. Querer também, né? Mas então eu ando isso. E eu passo por pedágios, né? Coloquei no meu carro o sem parar, mas não da marca Sem Parar, uma marca que Negão me indicou, que é da C6 Bank. Onde Connect a gente não, C6 Bank. Ah. Porque não paga mensalidade, Wesley Zop. Você só paga maravilhoso. O que consome, entendeu? Então. Ótimo. Né, agradeço ao Anderson Negão pela dica aí. Mas não é isso. Toda vez que eu vou passar pelo... Não estou falando do pedágio, agora nem sei porque eu estava falando de pedágio, mas tudo bem. Toda vez que tem pedágio no seu trajeto. Toda vez na pista, você pega ali a Dom Pedro, a Anhanguera, só tem filha da puta ali, né? Sempre tem aqueles caras. Sem exceção. O limite na pista é 100 km, mas o cara tá a 140 km por hora. Ah, sim. Daí tem um arrombado que tá a 140 km por hora, porque ele é o machão da pista, né? Ele é o machão. É o cara que compra o carro e vem com o PVA da pista. Já. Ele acha que tá no autobahn da Alemanha ali, né? 140, só que o cu dele afrouxa quando ele vê um radar. Daí ele vem a 20, ele vai a 20. Ele acha que é uma média aritmética, né? Que o radar faz o começo da pista até ali. Daí ele vai a 80, atrasando todo o trânsito. Mas, entendi. Resumindo, eu sempre tô a 100, passo a 100. Exato. Só que eu tenho uma dúvida. O radar, ele é implacável? O radar é 100, é 100. 101 é multa. Ou ele tem aí um desvio padrão, um erro de cálculo, um valor aceitável. O radar de 100, na verdade, é, sei lá, um valor maior. Pode... O que vocês acham aí? Então, antes, eu queria falar aí para o maior motorista de todos os tempos começar a construir essa resposta, Anderson Negão. Exato. O que você acha? Radar é o quê? Não. Essa, na verdade, é fácil, porque já levei muita multa de velocidade. Mas só que você tomou a 150, não vai entrar na nossa porcentagem. A gente vai aí diminuindo, ó. Então 150 dá multa. 50% a mais dá multa. Okay. E aí? Mas sempre vem um valor explicitado lá, que é o... O aceitável, velocidade máxima aceitável. Por exemplo, é 100... Aceitável é 104. Ah, então vem na multa. Assim. Eu nunca tomei multa. Vem na multa. Sempre dizem que é 10%, mas não é não. Não é não. Já tomei com menos de 10%. Não vai nessa não. Ícaro Santana aqui colocou 10%. Não dá. Ele colocou 15%. 15%. Leandro Lopes, 5%. Uhum. E aí o Anderson Negão, aí um multador atestado, 4%. Então você acha que basta. 4% é o limite. Ah, então até 104 eu não tomo multa ali. Não, mas peraí. Passou a diferença, né? De 100 a 104. Anda 100, filha da puta. Não faz sentido. Mas às vezes. Não, mas de 100 a 104, você consegue medir 4 km ali só no dedão, bicho? Não, mas é que eu falo. Às vezes o cara tá a 100. O cara tá a 100, mas pode ter um erro no velocímetro ali. Então acho que ele é. O cara tem que andar cravado no 100 ali, porra. Ah, então aí o tá vendo? Ah, ó, Leonardo Eloy colocou 5%, toma multa já. Então chegamos aí na conclusão que 4% eu aceitar. Sem Google e no pelo. A gente vai decidir assim aqui. Alguma confirmação científica? Nenhuma. Não, mas peraí, o científico é você ter... empirismo. Tentativa, né? Tentativa em erro. O Anderson Negão já pediram para ler para ele várias multas que ele tomou, porque ele não sabe ler, e aí ele guardou, memorizou esse valor aí. Tem que guardar, é importante. Concorda, Gabriel Osmar? 4% é uma aceitável? Eu concordo, mas aí você já observa que, por exemplo, se era 100, se ele passou 104, recebeu a multa, se ele recebeu a multa, 104 não é aceitável, tem que ser 103, então. 103.9, então, vamos trabalhar com essa faixa aí, né? Mas daí só se estiver dirigindo descalço você consegue ali, né? Na sensibilidade. Na ponta do dedo aqui, na siririca do pedal aqui do carro, conseguiu. Aquela lambidinha, lambida de dedo. Careca Russo, o que você acha aí? Que aceitável? Você é paulistano, né? Paulistano não tem muito bem o senso da direção. Vocês pegam metrô e para eles, quanto mais rápido o metrô, melhor. O trânsito que é lento, o metrô que é rápido, cara. Então, pra gente é complicado. Metrô não toma multa, né, pô? Metrô não toma multa. O radar é ali na estação, é a velocidade que os caras podem te empurrar para dentro do trem, né? Ou para baixo da escada rolante. Escada rolante, na verdade, não é porque a escada rola, é porque você rola a escada. Sim. E te passa uma rola. Passa uma rola se você cair. Ela é passível de fazer as pessoas rolarem. Exatamente. Mas vamos lá. Mas como bom matemático que você é. 103.9? Não, cara. Eu acho que... um quilômetro a mais ou um quilômetro a menos, vai, pra gente não ter erro. Um forrozinho ali, dois pra lá, dois pra cá. Entendi. Dois pra lá, dois pra cá. Pra não cair na indústria da multa aí, é isso? Exatamente, é um pra lá, um pra cá. É 100 quilômetros por hora? Anda 98 pra ter certeza. Tá bom, então anda 100. Então, beleza, exatamente. É 100, 99 ou é 101? Vai arredondar pra 100. 99 é 101. Valor da placa. Então. Concorda, Wesley Zópio? Né? Concordo. E tem que lembrar que dá multa também, esses caras que diminuem do nada perto do radar, que se você estiver abaixo da metade do limite, é multa também. Então esses caras que freia pra caralho pra passar no radar, passou, é 100. Passou 45, toma multa. Essa semana aconteceu uma coisa na estrada comigo, que eu vi um cara sendo preso no meio da estrada, cara. Porra! Polícia parou o trânsito. Mas é porque eu tava sem o documento e tava de capuz por causa do frio. Não era você, porque o cara correu pela pista. Ah, não. Eu não consigo correr mais de 200 metros igual aquele que fez. Jamais. E aí os caras pararam o trânsito todo e prendeu o cara. Sabe o que eu fiz? Acelerei e fui embora. Por mais que a polícia tinha mandado eu parar, eu fui embora. Eu não tô envolvido nisso, não! E fora que eu não sei o que que guarda tem, que eles não sabem fazer um sinal direito, se é pra você parar ou se é pra você seguir, cara. Ele tá na frente do carro querendo que você não atropele ele. É isso, cara. Não, os caras falam um negócio meio tímido. Eles foi, sei lá, cara. Parece que tá. Ensaiando, né? Não sei se eu vou acelerar que nem louco, eu só vou parar. Agora vamos falar a verdade. Porra, o cara, você tá vindo na pista. Cara, você tá rápido. Você acha que vai enxergar se a mão do cara tá assim ou tá assim? Você não faz assim. Não dá, você vai parar, não dá pra saber. Esse movimento assim, você tá achando que é pra ir, vai. Ah, é. Foi exatamente assim. Acelerei. Pra parar e assim. Eu acelerei para não perder a chance de atropelar um policial também, né? Essa chance não aparece. E daí ali no vidro do carro. Não consegui. Mas tudo bem. Então, decidido aí, 3,9% é aceitável, mas Russo, que é um cara aí... Pô, o cara, ele é físico, matemático, é virginiano... O cara não gosta de levar multas, então ele fala que é para andar um quilômetro a mais ou para menos, tá? Para garantir. Mas deixa eu aproveitar que agora o Chorume virou... Chorume... História de carro de novo. Chorume Turbos, né? Chorume Turbos. Alto Chorume! Alto Chorume Turbos. Pô, daqui a pouco vamos falar sobre o Chevette. Realmente um clássico? Ou falta de opção? Clássico, Um não anula o outro, mas eu levo sempre pelo clássico. É. Se na assim, falta de opção, você tá andando com o clássico. Mas assim, o Ganso levantou a questão de o guarda parar e tal. E, cara, é, comando. Comando, sempre tem um comando ali, você passa, os caras te param, etc. Mas daí... Mas o comando tá te parando, Gabriel Osmar? Então, aí se ele estiver te parando, aí a instituição brasileira tá parando de funcionar, cara. Exato. Vai começar a parar. Ok, porque eu tenho cara de bandido. Vai começar a parar brancos, loiros e bonitos do comando. Onde esse Brasil vai parar, irmão? Eu sou filho de negro. Ninguém mais tem privilégios nesse país agora. Concordo totalmente. Quem em sã consciência vai cometer um crime com um Celta, cara? O crime é ter um Celta, né? Isso, mas vamos lá. Branco ainda, pô. É. Mas bem, bem conservado. Bem conservado. Quatro portas flex. O rádio 2011. Tá funcionando bem? Tá funcionando. Então tá bom. Tem até o cabinho auxiliar para soltar o choro. Eita, cabo auxiliar importante hoje. É. Mas então, a minha dúvida é: cara, vira e mexe, tinha comando, eu era parado no comando. E depois que eu comecei a adotar uma estratégia, eu nunca mais fui parado. Não parar no comando. Colocou o pé na faixa de autoescola do lado do... Porque é mais comum você ser parado em comando à noite, ou fim de tarde, não de dia, de manhã ninguém rouba nada de manhã. Porque o carro branco é mais fácil de ver à noite. Agora, se for um carro preto, os espaços os caras nem vê também. É verdade. Tem isso. Tem um carro camaleão, é isso. Mas, cara, a estratégia é o quê? É abaixar os vidros e acender a luz em cima ali do painel. Deixar tudo claro. Vocês acham que isso realmente é um código para, tipo assim, eu não sou bandido? E daí não, eu quando eu comecei a usar essa estratégia, eu comecei a separar do menos. Ah, é? Quando eu deixo todas as luzes acesas, comando, eu deixo tudo aceso. Aí os caras pensam, esse cara não tem nada a esconder. Sim. Aí a minha dúvida é essa, será que realmente isso funciona? É verdade? Tem um código, tipo, se tem tatuagem de palhaço e assassino, se acende a luz do painel, é bonzinho. Tem tatuagem de palhaço e assassino de policial. No seu caso, dá mais certo ainda, porque a luz toda acesa, os caras não vão ter dúvida que você é branco, Gabriel. Aí os caras olham, pô. Aí dá certo. Ó, pô, é loiro. No meu caso, é capaz deles atirarem no pneu. Assim. Eles atiram na lâmpada. Porra. Se é o Wesley Zop, eles atiram na luz do carro. Aparece a luz. Cadê a cara? Trabalhando, filha da puta. Comedor de esposa de policial. Ele tem uma palhacinha tatuada. Comendo a esposa de policial ali. Os dois têm a mesma tatuagem, a diferença é que a do Zop tá ele atrás da mulher. Não, mas eu acho aí, então, sem Google, sem nada para pesquisar os efeitos da luz dentro da neurociência, que os caras observam ali. Eles falam, eu nem ia saber o que pesquisar no Google para te responder isso. Você falou que era. Mas eu acho que é mais fácil aí. E tem um padrão, né? A gente fala que os policiais só costumam parar pessoas negras em comando, né? Isso, lógico, uma tendência, mas também tem a tendência do carro velho, né? Se o quanto mais velho, mais tendência para ser parado. Por quê? Porque eles querem achar um carro que tem um problema para conseguir, né, angariar fundos para o... E o carro velho tende a ter um problema novo sempre. O carro velho tende a ter esses problemas aí. Ah, então... Teve uma vez que eu tava com o Ganso voltando da casa do Negão. A gente foi parado num comando vindo ali entre Nova Orleans e Grande Americana. Daí parou, encosta aqui, descemos do carro. Beleza, ficamos ali no carro. É, mas ali a gente merecia separado, vocês, ó, porque não, ali você... Pegaram tudo, tudo no casinho, tudo, mas ficou meia hora, abre o porta-mala, tira estéreo. Não, parecia um... Mesma calibragem do pneu do estéreo, Parecia um super trunfo, parecia um super trunfo. Quanto tem assim, cara, e triângulo, tem no carro. Ah, tá bom, toda hora era um droga. Não, mas daí o quando cara os caras terminaram tudo naquele carro ali, véio, quando os caras terminaram a blitz ali, falaram assim: rapaz, tá em ordem, quanto você tá pedindo nesse carro aqui? Não, cara, dava pra ter vendido ali. E no final o cara falou assim: agora a cartada final, né? Exame de o bafômetro, agora o bafômetro. E com o ganso, nunca bebe nada. Eita, não tá alcoolizado, mas tá fedendo. Vamos analisar. Vai fácil dar alcoolismo numa criança do que em mim, rapaz. Mas então eu sugiro aí, viu o comando? Aí, né? Cavalo de pau, volta. Tenta interpretar bem se ele tá mandando separar ou seguir, que nunca... Acho que até às vezes ele se confunde, eles não sabem o sinal, entendeu? Eles uma coreografia, assim, é um singuleire ali, ó. É. E aí, Anderson Negão, o que que você acha aí? Comando, não comando, luz acesa, luz apagada? Você prefere luz acesa, luz apagada? Cara, seguinte, branco, luz acesa, preto, desliga. E aí o carro tá vazio, né? Não tem ninguém. Mas eu acho que você não tem que criar funciona. Provas contra você, né? Então tá certo. Falar que tava no carro faz sentido. Eu queria dizer que eu tô decepcionado com a resposta do Negão, porque assim, eu esperava que ele falasse assim que tudo funciona quando Deus tá no comando. É verdade. A gente foi expulso de um grupo de pessoas que ficam alertando onde tem comando e tal, porque colocamos o Deus do comando. Ficamos 2 meses fora do grupo. Eu falei, porra, não era pra avisar de comando, caralho. Mas uma vez, Anderson Negão tinha acabado de adquirir um Siena. Antes ele usava um Escort. Mas então o Siena era. O Siena era um carrão na época, aí um comando parou a gente, ele ficou mó puto, né, o comando parou, eu sou porque eu sou negro num carro novo, ele falou, não existe mais nada que um policial odeia mais do que um negro num carro novo. Você ainda concorda com isso? Concordo absolutamente. Não se conforma. Por que esse negro tem? Só tem uma coisa que ele odeia mais do que o negro num carro novo. É o negro num carro velho. Ele não odeia, ele quer prender porque faz a cota. Isso ele adora. E você, Russo? Você é de metrô, luz acesa, né? Funciona de metrô, andando de carro. De metrô, luz acesa de vez em quando, né? Mas no futuro é pra dar aquela surpresa, né? É verdade. Principalmente quando é desligado dentro do túnel, fica aquela coisa, ninguém é de ninguém. Pra economizar energia, né? Tipo, pra dar aquele estirão, sabe? Desliga a luz, estraga energia, né? Também. É. Depende. Às vezes você tá de manhã muito agitado, o pessoal desliga o metrô dentro do túnel, que é pra gastar aquela energia gostosa. É. Aí depois você chega relaxado no trabalho. O metrô é legal que pode ter um abusador do seu lado. Isso sempre tem. Que motiva, né? Que motiva ter um abusador? Porque você fala, esse cara tem um nível de concentração muito grande. Pô, Não, se você tá usando, porque se não tiver um abusador no metrô, você tem que fazer o papel, entendeu? É, então é isso. Se no seu vagão não tem abusador, quer dizer que o abusador é você. Exatamente. O abusador. Mas, deixa o abusador. Fica aí a hashtag, seja abusador. Mas não. De metrô, por favor. É, claro. Não, mas no carro, normalmente, eu tenho uma WRV, a gente... Nossa, nem carro é esse. É uma Honda. Uma Honda da BRV. A gente... SUV da Honda. É uma SUV da Honda. A gente baixa... é um carrão chique. A gente baixa os vidros. Chiquérrimo. E passa do lado do comando de boa. Não interessa quem tá no porta-mala gritando. Tranquilo. Tem a licença pra isso. Se tem a licença pra estar alguém. É, se eu compro um carro de porta-mala grande, pra quê? Pra pôr malas? Exatamente. Não, não, claro que não, né? É literalmente pra pôr malas. Olha, eu vou te falar que se não tiver picado, cabe duas pessoas. Se tiver picado, cabe até um pouco mais. Não. E carbonizado, então, pô. É maravilhoso. Mas economia de espaço. Então a pergunta de Gabriel foi luz acesa ou luz apagada? Acho que todo mundo foi aqui, optou pela luz acesa. Luz acesa, luz acesa de vez em quando. Se não for negro. Se não, não for negro, aí. Se for negro, carro velho. E daí a luz. Mas se for mata. Negro, tipo Marlos, luz acesa. Porque daí o policial falou. Porra! Se for negro tipo Marlos, aí você tem que ter aquele teto solar pra você andar. Tem camisa, peitoral ali de fora. É, entendeu? Aí pode tudo, irmão. É, se for Marlos, luz acesa e pelado. É. Sim. Mas você que tá com uma roupa de ciclista aí, Russo, você é o cara que leva a bike pro metrô, aquele filho da puta que leva a bike pro metrô lá ou não? Não, isso daqui não é roupa de ciclista, é de futebol americano. Ah, imaginei. Mas futebol americano de ciclistas? É. Pô, é mais difícil até. É mais difícil, é complicado, é mais difícil. Não, é que antes eu jogava, é uma coisa meio nada a ver, é que antes eu jogava rugby, eu não tô achando mais blusa de rugby, então eu tô comprando blusa de futebol americano. Futebol americano. O que é que você fala? É aquele futebol de botão com amigos, com os times eram rugby, ali, ó. Não, é aquele futebol americano sem equipamento, onde você... Não, mas... Na vida real, virtual. Entendeu? Não pode tocar a bola pra frente. Não pode tocar a bola pra frente. Você acaba o cara no campo, entendeu? Você é o que você podia derrubar ou aquele que você tira a fitinha da cintura do cara? Não, que você pode derrubar, você pode dar porrada. Melhor. Nossa, que mundo é esse que o Wesley Zob tá fazendo? Não, tem um. O que você tira a fitinha é aquele que tá. Normalmente a fitinha tá segurando o calção do cara. Descobrimos um vestiário. É no vestiário. Você tira a fitinha do calção do cara, o calção cai. Aí você tem que fazer todo aquele trabalho social. Ah, isso daí tá... é só porque eu conheci o vestiário. Então. Mas tá, não sabia que o Wesley Zop era rugbeiro aí. Não sou. Me impressionou aí. E falando em Wesley Zop, que dúvida você trouxe aí que permeia essa mente aí? Apesar de todas as sobre rugby, pelo jeito. Não, nem vou falar sobre rugby, porque né, toda dúvida possível eu vou ter. Então não é. Mas quando a gente é pequeno. Só um minuto que eu vou lançar essa dúvida aqui agora. Vai, vamos ver. Esses esportes citados pelo Russo, né, são esportes conhecidos pelo heterotopismo e pela força. Tá? Alguns ainda falam que esses esportes são mais violentos que as próprias lutas, né? Porque tem pancada mesmo. Olha a sequela que ficou com o Russo, mano. Acho que ele é assim. Olha a situação. Não, essa cara inchada. Olha, Lili, olha a cara. Olha a cara torta dele. Não, olha que tem alguma coisa no pescoço, Lili. Olha, corta. Acho que não. Mas tá. Detona a pessoa, isso. O cara ir jogar um desses dois esportes, por mais que eu odeie esses esportes, eu não odeio esses esportes. Odeio só os torcedores. Você odeia a modinha, os torcedores. Tá. Não os torcedores, eu não odeio um torcedor de futebol americano lá do Texas. Não odeio um torcedor de rugby da África do Sul, um da Austrália. Não, tudo bem. Odeio os torcedores vão adiar. Mas vamos lá. Mas qual que você acha que é mais, assim, a demonstração da força física humana? Você acha que é o rugby ou você acha que é o futebol americano? Deixa pro Russo responder depois. Deixa o Russo antes do jogo. Ele vai ser universitário. Ele vai ser universitário, ele que já deve ter assistido aí pelo menos uns dois jogos, né? A gente, vamos falar da nossa experiência de não ter assistido nenhum, a não ser filmes de esportes. Filmes de esportes eu também. Eu sou o gênio indomável dos filmes de esportes. Não, fala. Você acha que é de macho? Mas a pergunta vai além. Se você colocasse o melhor jogador de... Não, o melhor não. O mais forte jogador de rugby contra o mais forte... Não, o mais forte não. O mais preparado jogador de rugby contra o mais preparado de futebol americano. Quem que você acha que levaria a melhor assim no sentido de macheza? Faríamos a Olimpíada do Faustão de heterotopismo. Quem ganharia? É claro que é o rugby, né, porra? Por quê? Eu acho que o rugby. Eu acho que o rugby. Não, Russo. Ah, agora o Zop vai copiar de você, tá vendo? Não, mas eu acho que é o rugby, porque o futebol americano você tem todo um equipamento de proteção. Você tem peitoral, você tem ombreira, você tem capacete, você tem protetor de dente, você tem protetor de testa, você tem saqueira. No rugby você pode usar a saqueira, você pode usar o protetor de cabeça. É, pode usar a saqueira porque ninguém vai conferir se você tá de saqueira ou não. Né? Se você quiser usar, esse é o lance, mas só. No rugby você, não, na verdade, geralmente não usa grandes coisas, não. Você usa o protetor de canela, e se muito, e a roupa e do corpo. E o esqueleto humano, né? E o esqueleto humano, é isso aí, cara. E aquela capa de gordura. Por isso que os caras do rugby... Por isso que os caras do rugby já tentam assustar com aquele raca antes do jogo, para nem ter jogo. Fala, vamos ver se os caras já podem. Aquilo ali é como se fosse o show lá que o futebol americano... Intimidação, cara, intimidação, não, porra. É tipo, no futebol americano, os caras colocam trailer de filme que vai lançar, colocam a Shakira cantando, é a mesma coisa, só que o do rugby... Então, o rugby tem um orçamento baixo, então é os próprios jogadores que cantam. Mas o hack, ele é uma dança só. Mas só explicando que eu sairia correndo se eu sou do time adversário, desculpa. Entendeu? Então os caras não têm o dinheiro pra contratar, sei lá, o Coldplay pra fazer. Como que chama esse showzão que tem lá? Eu esqueci. Mas no, os caras não têm. Isso, Super Bowl. Os caras não têm o dinheiro pra fazer o Super Bowl. Então é os próprios australianos ali. É o pessoal da Nova Zelândia que faz isso. Sei lá quem que é, entendeu? É do. É a tribo da Nova Zelândia. Maori. É o Samoa lá. O povo Maori. Pra você ter uma ideia, os caras é tão perturbado lá que é a mais forte da região, é a Moana, pra você ter uma ideia, entendeu? Era que Moana é foda, hein? Não, é, sim, tudo bem, mas você vê que o porte físico, né? É mais atitude do que o porte. Exato, mais um empoderamento. É justo. Mas então o Russo aposta que um jogador de rugby seria muito mais aí o homem primitivo do que um jogador de futebol americano. Sim, no geral, sim. No Brasil, eu já acho que o pessoal que treina mais o futebol americano costuma ser maior do que o pessoal do rugby. A gente tem um time de rugby muito ruim. Inclusive, a gente tem uma seleção brasileira de rugby masculina péssima, a feminina é ótima. Então vale a pena... Inspiradas em Moana, tá vendo? Tá vendo? Vale a pena acompanhar a seleção feminina de rugby. A seleção feminina de rugby é boa. A seleção masculina, ela perde de todo mundo, do mundo inteiro. Você tá chateado que não foi convocado, é isso? Não, ela perde do mundo inteiro. E ele tem dois de peruca, não foi convocado. Na verdade, eu não fui convocado nem careca, nem de peruca. Eu só fui convocado pro vestiário e fiquei muito chateado. Porque o banheirão, né? É nisso que perde. É nisso que perde a seleção. Ah, entendi. E o rugby é realmente... A seleção da Nova Zelândia é bem melhor nisso. Até porque eles são chamados de All Blacks. Ah, sim. O rugby é realmente... O cara não pode jogar a bola pra frente, é isso? Passar a bola pra frente... Eu tô errado. Não, pode sim. Ele pode passar. É, não, ele não pode passar a bola para frente. Ele só pode correr com a bola para. Ah, tá. Então não tem aqueles. Bola para frente. Aquela jogada clássica do futebol americano que o cara joga, o outro. Ele pode chutar a bola para frente. Ah, chutar a bola. Sem problema. Sem problema. Desde que a bola quique no chão antes de ser pega, pode sim. Ah, tá. E aí ninguém pode pegar antes de cair a bola no chão? Não, se pegar a bola antes é falta técnica. A não ser que esteja passando um espantalho catapultado e bate um espantalho. Mas aí falta dois espantalhos. Só jogos no Iraque que isso aí acontece. Também, depende. Se tiver uma mina no... Isso daí era muito comum na Rússia, a gente brincava, para achar mina terrestre. A gente chutava a bola para frente, se o jogador não explodisse, era já uma boa coisa. Sim. É uma boa. A gente localizava bastante coisa assim também. É, bonito de se ver. E já tem os jogos de artifício ali comemorando o jogo também. É, porque cada russo ali tá cheio de vodka, então é uma explosão, bicho. É bonito de ver. E o Boca já tá anestesiado, então nem sente, já tá no jogo ainda. Sentir, né? O cara vai ser uma perna ali pro jogo. Vamos, gente, vamos. Percebe quando chega em casa e a mulher fala, mas cadê sua perna esquerda? E o mais gostoso do rugby é exatamente isso. Isso, cara, é que normalmente é bola atrás. Perdeu uma perna, sim. É, que normalmente é bola atrás e... Ah, né, sempre você não passa a bola pra frente, é sempre a bola atrás, o cara atrás de você e aquele montinho. É sempre um bom jogo de mágicos. Você pode fazer um monte de gente, fica meia hora ali. Olha aquele scrum ali. Russo, depois dessas... Oh, pode falar, Gabriel. Aproveitando aí o nosso tema rugby no pelo. Banheirão no pelo. Tem um movimento lá que é tipo um lateral no rugby, não sei, que daí tem um cara que levanta o outro, não tem um negócio sim, assim? Sim. Cara, aquilo é bem perturbador. É, Gabriel, é porque no rugby é baixo orçamento. Eu já falei. Não dá pra ter líder de torcida. Então os jogadores têm que fazer a líder de torcida enquanto jogam, entendeu? Pra incentivar o próprio. Geralmente quem levanta o cara é chamado de pilar. Isso aí. O pilar que levanta o... Ele é a base da motivação do time. Mas é um negócio bizarro, porque é um cara de 150 quilos, daí tem um outro cara de 200 quilos que levanta ele. Você fala, caralho, bicho, mas que porra é essa? Mas é que é 200 quilos de músculo, né? Normalmente você tem dois pilares, o camisa 2 e o camisa 3. E eles têm... pesos mais ou menos parecidos um com o outro, que é justamente para e durante o treino você carrega o cara nas costas durante todas as jardas do campo e o cara te carrega nas costas de volta durante todas as jardas do campo, que é justamente para você conseguir levantar um cara até aquele peso com alguma facilidade. E pra também fazer aquela pirâmide na hora do líder de torcida. E ele falar, mesmo porque se os pilares não tivessem os mesmos pesos, ele podia ter pesos diferentes. Um esforço de alavanca ali e tirar o outro do chão. Isso faz muito sentido. E outra coisa, afunda no chão, mas não levanta o cara. Eu acho que depois desses comentários sobre rugby, conseguimos desestimular qualquer pessoa que tivesse interesse em assistir uma partida. É, pelo amor de Deus, hein? Agora eu lembrei porque eu odeio essa merda aí. Mas tem o lance de você ver o futebol americano para admirar o Giselo. Odeio só também. Lá tem o Giselo. Muito bem. Aí. E você, Wesley Zob, que mais de dúvidas você trouxe aí? De rugby percebi que você não tinha nenhuma. Você é muito bom. Não, nenhuma dúvida. Parabéns. É muito rabudo mesmo. Exato. Não, eu nem vou trazer nada de carros e esporte. Pode estar até envolvido esporte. Mas quando você é pequeno, você acredita 100% nos adultos ali e começa a fazer o que eles recomendam, sem questionar muito. Fala pegar coisa no bolso. Exato. E você vai tentar ficar pegando aquela bala por 20 anos, no bolso de bala, entendeu? E às vezes você vai direto com a boca, fala, não tiro a bala dali, mas eu já, às vezes eu chupo ela dentro do bolso. Você vem grudando no bolso, precisa de guspe ali. às vezes sim. Mas tem um... Não, eu nem sei se lenda ou se uma recomendação médica da época antiga, porque eu sou antigo, né? E é antigo mesmo. Eu sou da época do Mendizorlato, que o Mendizorlato ardia. Na época que o Miguel era chamado de doutor, né? Exato. Ainda hoje, por alguns antigos, é chamado de doutor. Né? E tinha o lance de você se machucar. Em qualquer momento que você se machucasse, qualquer lugar que você se machucasse, principalmente no barbeiro. Pera aí, isso aí é o tema do Jorubi passado, rapaz. Primeiros socorros. Vai acabar sendo. Mas que você, principalmente se fosse em questão de pé, canela, qualquer coisa abaixo da sua cintura, recomendado mijar em cima para não infeccionar. Não sei se vocês pegaram essa época. Então, se você machucar seu pé... Na sua rua. Seu tio fazia isso quando você tinha afta, não era? Sim, mas aí você ajuda com outra pessoa. Não tem como fazer. Você tá jogando bola na Nunca na infeccionou rua. Suas aftas, né? Nunca tive afta. Aí você tá jogando bola na rua, você vai dar aquele bicudo, você raspa o dedão no chão. Já tem um velho que tá assistindo ali, mija em cima do com o pau pra fora. Mija em cima e joga a terra que passa. Eu acho que não é isso, Wesley. Eu acho que você tem que analisar todo o contexto. Você estava ali, o cara tirou o goleiro, tocou para você, você foi dar aquele chute, só aquela colocada para dentro, foi raspando o joelho até o calcanhar no chão. Errou o gol. O velho falou, bicho em cima, não era do seu machucado, você não infeccionou. Não, achei que era, achei que era. Era bicho em cima de você, pra você ser humilhado. Ah, tira esse cara daí! Tira esse cara. Meu time já é pra você não perder um gol desse, cara. Que isso, aqui ninguém me chama. E normalmente é nesses gols perdidos que você mais se machuca, né? Você vai na confiança. Pega meu dedo ali, por favor. Então os caras bicham em cima, você não tá errado. Eu vou nessa. Não sei, eu prefiro a opinião de um cientista russo aí que já pratica rugby, sabe, de machucados esportistas. Olha, eu acho que é válido mijar em cima, mas desde que você esteja bem alcoolizado de vodka, porque o nível alcoólico sobe a 70%, entendeu? E aí você consegue esterilizar a ferida. Exatamente. Então, se você não está alcoolizado e tem alguém alcoolizado na torcida, você pede para aquele cara mijar. Exato. É isso, caralho. É isso. Mas tem que ser vodka, não pode ser fermentado, tem que ser. Não sabia disso aí. Mas, na situação que você perdeu o gol, o cara vai mijar em cima de você sem você pedir. Mas o que não vai. Vai jogar balões com urina em você. Mas o que vai ser funcional é o cara que tá alcoolizado de vodka. Na verdade, o que dizia era, em caso de defeito técnico, mija em cima do jogador, né? Com a minha dislexia ali, para evitar o tétano, acho que foi minha culpa. Anderson Negão, você que já chutou muito cabeça de cachorro. Mija em cima ou não? Mija em cima. Tem que mijar em cima, mijar bem. O filhote veio até correndo na hora que ele ouviu, né? Mijar dentro? Você tá prestando atenção? Não é bom. Mijar dentro? Cara, cortei uma perna, peraí, o cara. Mija no ouvido da pessoa. Vai rasgando mais com o pênis ali a perna. Agora vou mijar dentro. O piercing que ele tem na ponta do pênis, que é uma navalha, ele já corta. Mija dentro. Gabriel Asmar, faz sentido isso que o Wesley Sop falou? Não, né? Não, pra mim não faz o menor sentido, cara. Não faz sentido porque vocês são muito jovens. Vocês ouviam isso. Muito bem. E você, Anderson Negão, que dúvida tem te assolado aí nesse momento? Cara, eu tenho uma dúvida sobre um provérbio popular. Ah, que isso diz, é bonito. Que diz o seguinte... Você vai fazer em rima de rapper aí, não? Porque você tá preparado. Não vai dar. Mas vamos lá. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Beleza, a gente sabe disso. Mas o que a gente não sabe é o seguinte: quantas batidas a água tem que dar na pedra dura para obter uma furada? Quem pode responder isso melhor é o Ganso, que é o geólogo. Ele pode responder isso. Aí é um dos mistérios da geografia. Quantas moladas? Quantas moladas ali, realmente? Mas é milhões de anos. Não, milhões tá muito vago. Quero não, milhões de anos. Em um ano tem muito pingo ali. Não, vamos lá. 10 milhões de anos. Para obter uma. 10 milhões só. Ou bilhões? Que tem diferença. Não, 10 milhões. Ah. Mas para dar uma furada gostosa. Furada gostosa. Uma furadinha, né? Pensando que essa fonte de pingo é eterna, né? Tem que pensar no experimento. Na verdade, as fontes de pingo são eternas, né? Não sei. Realmente, né? Porque o Zop tá falando, se ela tirar férias, a pedra regenera, né? Mas é que o 10 milhões tem que pensar em pausas, tem que pensar em tempos que não tava pingando. Mas tem que ter uma média. Quantos pingos por ano ali, vai? Não, 1 milhão de pingos no ano? Não sei. Não, é muito mais do que 1 milhão de pingos por ano. Não sei a frequência da gota. Não, às vezes é uma frequência contínua da gota. Então não tá pingando, caralho. Não, às vezes é uma pingada longa, rapaz. Mas será que o Gustavo... isso é uma jato, né? É uma jatada que tá ali. Eu quero saber o tamanho do buraco que o Anderson Negão quer fazer. Deixa eu jogar um tempero a mais aí. Será que na verdade, a pedra não tinha gota e isso deixava ela mais frágil? Tem como quicar o Gabriel aí? Não. No Gabriel dá pra quicar, que todos já fizeram isso. Então, se a pedra dos outros pode regenerar, a minha pode estar doente. Não já regenera, mas para de furar, porra. Mas então, Anderson Negão aí, pra fazer um buraquinho ou um buracão, você quer? Assim, ó. Assim? Vai enfiar o pênis. Então, algumas centenas de anos aí, não precisa... Centenas de anos é muito vago também, porque daí você pode... Quantas centenas? Vamos colocar mil anos. Mil anos para fazer um buraquinho. Não, e ainda, vamos falar a verdade. Mas peraí, qual tipo de pedra? Também tem isso. Uma pedra de gelo, alguns minutos. Se for pedra de gelo, alguns minutos. Uma pedra de sal, um pouco mais. Mas a pome come mais rápido. O provérbio tá em pedra dura, porque às vezes o gelo não tá tão duro ali também. E às vezes a dura não é nem de solidez, mas é uma pedra que dura, entendeu? Uma pedra que dura bastante. De durabilidade. Erro de tradução também, né? Tem que ficar. Agora deixa eu atentar um negócio. A gente tá analisando muito a pedra, mas e a água? E se ela for rica em minérios, em vez de causar uma erosão? É um ácido que tá brigando. Em vez de causar uma erosão, causa uma estalactite, estalagmite. E aí? Aí elas se juntam e vira uma ponte, daí não acontece nada. Mas aí demora milhões de anos, aí é milhões de anos. Então. Mas daí nunca vai furar, só vai crescer. Mas o Felipe falou uma coisa aqui, Mas ninguém falou em pingar, é verdade, o projeto não fala de pingar. Água mole batendo. Entendeu? Água mole pode ser aquela mangueirada. Pode ser um jato pressurizado e corta na hora, Pedro, porra. Então, é verdade. Pra fazer. Mas daí a água é dura, se for pressurizado. A água não tá mole ali. Não, ela é mole ainda. Não, mas aí você pensa que se ela tá cortando na jatada, Ela tá sendo... é mole. Ela ainda não, é mole. Não, mole. Água dura é gelo, animal. Não, não, sim, mas é dura, é dura o jato. Eu tô pensando na, no mole e tá... tal. Você não tá pensando que pode furar, entendeu? Não, não, não, mas não importa. É, tá mole, tá mole. Não sei, não sei. Nossa, tá mole. Então, resumindo, Anderson Negão, um tempão. Demora tempão pra caramba. É muita batida. Muita batida, você já vai estar morto. Você já vai estar morto. Então, você fala assim, ó, água mole, pedra dura, tanto bate tem que furo, dando a impressão que você vai vencer o obstáculo. Mas não, é um processo que demora a ponto de você já estar morto. E o obstáculo ainda tá lá. Talvez você tenha que, para passar um obstáculo, tem que ser um obstáculo que já está sendo tentado furar. Talvez de milhões de anos atrás. Na hora que você vai ver, furou. Mas mesmo assim, você não é capaz. Você, quem fica com crédito é a água, viu? Mesmo se você ajudou. É verdade. Então, por isso que justifica os óbices talarico. Já tem uma pessoa ali azeitando, vinagrando, e daí ele vai lá só para terminar o trabalho. Exato. Se caso... Só para dar uma jatada mole. Ele vai lá para dar uma jatada mole. Uma jatada mole na mina que tá dura. Chama necrofilia, né? Eu achei que era frígida, mas tudo bem. Uma boa pergunta de Anderson Negão. Quanto tempo demora para fazer o buraco, para fazer o furo, e demora muito tempo. Muito tempo. Porque vai depender da pedra, vai depender da água, vai depender do buraco, vai depender do jato. Se o jato é mole ou molíssimo, né? Se for jato duro, é uma espada de gelo que o cara tem. Aí não vai nem surtir efeito. Já quebra o gelo, né? Quebra o gelo. Puta que... Aí vai demorar muito mais. Faz outra espada. Mas é melhor congelar. Lanço de gelo, então. Chegou a me surpreender a sua habilidade em ter dúvidas, viu? Parabéns. Obrigado. E você, Russo, o que você trouxe de dúvidas aí? Porque anda assolando a sua bela careca e você nunca teve a oportunidade de pesquisar no Google. Cara, na verdade, o pessoal fica discutindo se a Terra é plana, ou se a Terra é redonda, se a Terra é uma bola ou não é, mas o que todo mundo concorda é que o pessoal fala, vou espalhar pelos quatro cantos do planeta. Caralho, se ela é chata e redonda, ou se ela é uma bola e redonda, ela não tem canto. É verdade. Será que a Terra, então, não é quadrada? Cúbica é um grande, grande cubo, né? Cúbica. Não, porque se fosse cúbica. Não, mas não, piramidal. piramidal. Pode ser, aí sim, pode ser mais bonito. Mas então, mas vamos pensar no formato esférico. Onde seriam os quatro cantos? Aí que essa é a grande questão matemática, porque no modelo quadrado seria fácil você ver. Sim. Porque quando falaram quatro cantos do mundo, estavam pensando no mundo redondo. Exato. Não, não tinha. Exatamente, mas onde que são cantos? E aí, onde que estão os cantos? Na verdade, todos os lados são cantos ou nenhum lado é canto. É esse que é o problema. E se todos os lados são cantos, são mais de quatro. Exato. Então, mas daí você escolhe aleatoriamente quatro e pronto. Então a gente pode falar que os quatro cantos do mundo podem estar só na grande americana, porque a gente pode estar um do lado do outro. A verdade é falar um dos quatro cantos do mundo, porque tem vários quatro cantos do mundo. Então. Um dos vários. Porra, isso sim. Nossa. Então eu iria nessa espalhou para um dos quatro cantos do mundo. Ou se não, seria, sei lá, atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Seriam as quatro. Eu não acredito que não seja, viu? Não sei. Vocês estão carteirada agora aqui. Não, às vezes. Só falar que sabe das esferas. Não. Ó, a Aline Salame falou uma coisa interessante. A ideia é sempre sair espalhando, procurando o canto e nunca vai achar. Aí espalha tanto que uma hora todo mundo sabe. Ah, então são quatro cantos sempre acontecendo. Sempre quatro cantos. Sempre e quatro outra, cantos. Você erra. Erra por excesso, né? Porque você não sabe se você já fez os você já fez os quatro cantos. Então você acaba fazendo tudo e sabe que os quatro cantos estão dentro desse conjunto. Mas sabemos então que para totalizar os cantos do mundo é múltiplo de quatro. Isso aí, então, essa que é a nossa conclusão. Você fez 23 lugares, você tá errado. Então. Tá errado. Obviamente você errou, faz sentido. 4 mil lugares, tá certo. Então nesse pensamento de múltiplos cantos, é mais fácil fazer. Se o mundo fosse um grande bingão, é mais fácil fazer cartela cheia do que quatro cantos. Exato. É, mas aí você já fez todos os quatro cantos possíveis. Sim, só que daí quando você termina a cartela cheia, você faz o quatro cantos também. Exato. É verdade. Exato. E aí vem fez o quatro cantos, é isso. Não pode desistir de fazer, porque água mole, pedra dura, tudo bate até que fura. Caralho. Eu tô pensando. Foi falar água mole, pedra dura, tanto bate até que furo, o Zop tá bebendo 2 litros d'água ali, pra ver se faz um furo gostoso. Você faz um furo na pedra que eu tenho instalada na garganta. O furo fica úmido ali. Mas e aí, Gabriel Osmar, o que você ia falar? Não, eu ia falar que, partindo desse princípio, então Saturno era o mais fácil de fazer a cinquina. Porque já tá ali demonstrado, né, onde é a cinquina. Ah, já tá. A linha já tá. Já tá firme. Porque ela pode ser diagonal, plana ou vertical, porque você não tem lado no universo, né? É verdade. Uma dúvida. E onde fica o índio, né? Onde fica o índio nessa hora da cinquina? Indígena, né, por favor. Ninguém mais fala índio, cara. Agora é indígena. Nativo. Onde ficou nativo? Indígena. Ou aborígene. Onde ficou aborígene? Aborígene é só se for australiano, né? Alguns africanos. Por quê? Aborígene. São mistérios da geografia, né? Mistérios da geografia. Falando em geografia, uma coisa aí que eu tenho na dúvida e nunca perguntei pro Google, mas tá, pra minha sorte tem vocês. Que juntando agora todo esse conhecimento aí, empírico, é melhor que o Google. Sim. Sal do Himalaia. Sal do Himalaia. Aquele sal rosa do Himalaia. Existe, eu já vi. Mas todos são do Himalaia. Ou existe sal rosa do Himalaia de outro lugar? Tem o Panamá. Nome do Himalaia. Tem o nome do Himalaia. Ou será que existe uma cidade na grande americana chamada Himalaia, por exemplo? E aí? É uma rua Himalaia. E aí? Aí, ó, tá vendo? É um... 15 sal grosso. Sal na rua Himalaia, não é um sal do Himalaia? Então. Exato, qualquer sal. Qualquer todo sal. Ser... Porque me parece meio falta de logística. Por mais que o Himalaia seja grande... Ou por mais que o Himalaia seja um grande produtor de sal, né? Mas me parece uma falta de logística mandar sal rosa para o mundo todo. Seria muito mais fácil, Juquinha, pegar um sal, pintar de rosa e falar que é do Himalaia, entendeu? Sim. Então, não sei se todo sal do Himalaia é do Himalaia. Ou se não, é igual... Ou se todo sal do Himalaia é rosa. Entendeu? É. Eu fico na dúvida aí, o que os senhores acham aí? Porque às vezes pode vir um sal do Himalaia que não é rosa e você achar que é falsificado e ele é do Himalaia. E aí? Comente, Anderson Negão. Você que. Nenhum sal nasce rosa. Eu vou falar, essa é a verdade. Eu não sabia que você tinha essa estatística. Começou filosófico. Nenhum homem nasce mal e nenhum sal nasce rosa. Gostei. Exato. Alguém alterou esse sal aí. Tira o microfone da goela. Mas alguém. Himalaiense, né, pô? Himalaiense. Não entendi porra nenhuma do que esse cara. Tira o microfone da goela, caralho. Parece um padre, né? Parece o caminhão de ovo que passa aqui. Ovo, exatamente. Come esse cachorro quente preto aí depois. Ele fala perto, não dá pra entender nada, daí se ele afasta, não dá pra entender nada. Ele fala baixo, não afasta. Eu não sei o que eu faço. Aqui, eu entendi tá que nenhum sal nasce rosa. Vamos parar nessa. Fica nisso. É verdade. O Anderson Negão já não acredita em sal nascente rosa. Não acredito. Não acredito. Você sabia que o sal, Anderson Negão, é vendo a água mole e pedra dura tanto bate até que fura? Olha, entendeu? A água foi batendo na pedra fabricando sal. Pode, se a pedra fosse rosa, pode já dar um sol rosa, Anderson Negão. Não dá. Tá bom. É fake. Qualquer sal rosa é fake. Os caras falam de Himalaia. É do Himalaia porque você não vai lá conferir, né? Porque nem quem então... mora ali na região do Nepal vai subir no Himalaia pra ver se. Não vai. Na verdade. O salmão não é rosa. Salmão não é rosa? Não, ele é pintado. Todo salmão é pintado. Ah, não, mas como você prepara o salmão? É salmão. Aí muito... porra. É um pintado. O cara tá comprando tilápia a preço de salmão porque convenceram ele que nem todo salmão é rosa. Acho que todo salmão é pintado. É bom pra pintar, pera. Não sei, acho que não. Tá. É perigoso isso aí, ó. Então por que o dourado não é dourado, filho da puta? É. Esses peixes é caro. É o mistério da geografia náutica. Mas então, na teoria do Negão, então, na verdade, o sol não é rosa. É uma skin que compraram, skin sal do Himalaia, que deixa ele rosa, é isso? Exato, é isso. Você pegou o raciocínio. Não, o Negão, Anderson Negão. Sal azul da... Etiópia, né? Deixa eu explicar, não é sal azul, é metafetamina, né? Hora de colocar isso na sua comida. O salmão e o flamingo é rosa porque come camarão, Anderson. Ah, peraí. E às vezes o flamingo é rosa porque ele comeu salmão. Nossa. Que comeu camarão. Eita porra. Não, obrigado. Você é o que você come. Eu nunca acreditei nesse negócio de sal na ser rosa, não. Não, sal me lembra hombridade, é coisa de macho. Na verdade, sal rosinha, hein? Não, na verdade, dizem que salmão de água doce não é rosa, só de água salgada. É. Será que o salmão... Porque salmão o de água doce água é tilápia, né? É. Mas será que o salmão de água salgada só é rosa quando ele nasce no Himalaia? Não, e aí? Porque ele tempera as coisas com o sal rosa? Porque metade é sal, né? Metade é sal, o outro não. 50% do salmão é puro sal. Ele, na verdade, é um couro recheado de sal, entendi. Tira do couro! Os outros 50% é proteína? Não, é mão. E, na verdade, eu acho que não precisa cozinhar, porque ele já é uma carne de sol. Ele já foi salgado. Não, carne de sal. Carne de sal. Não é salmão, é... Salzão. Dislexia. Oh. Erro de tradução. Então, resumindo... Não existe salmão rosa. Não compre salmão rosa. Salmão existe, não existe salmão rosa. Mas não, pera, qualquer peixe é salmão, né? Depende do prato preparado. Mas uma outra coisa que vem aí. O Himalaia não é um dos montes mais altos que existem? Tem que perguntar pro Ganso aí, que ele é geólogo. Na verdade, o Himalaia é uma cordilheira, um conjunto, né? E lá tem o Everest, que é bem grandão. Difícil de subir. É bem difícil. Difícil. O Himalaia. Quem foi o filho da puta que subiu lá? Só pega sal. É aí que tá. Você vai pegar. Você... Não é logístico, entendeu? Não é logístico. Quem escalou que escalou pra pegar sal? Os caras me falam que o sal vem do Rio Grande do Norte, eu acredito, é fácil. Ok. Vem do No deserto de sal do Maranhão? Ok. Não tem muito o que se fazer no deserto de sal. Exatamente. É. Agora, pega sal. É agora, do Himalaia. Podia vir neve de lá, né? Cabras da montanha do Himalaia. Beleza. Leite de cabra rosa. Aí tudo bem. Porque no frio, aí eu as tetas ficam rígidas e sangra, entendeu? Aí leite de rosa. Então, talvez aquele leite de rosas. Seja isso, então. Leite de cabra do Himalaia. Então, na verdade, na verdade, então, é uma coisa meio resumida, né? Seria leite de tetas rosas. Mas você não vai ganhar outro, então fica muito grande. Tetas rosas e rígidas. Daí já começa a ser sexual o negócio. Daí, então, eles decidiram tirar do título e deixaram só leite de rosa. Isso. Resume o processo apenas começo e fim, entendeu? Exato. Entendi. É igual quando a gente resumia livro na escola, lá, é começo e fim. Tira as vogais, tá resumido. O rei no sal do Himalaia, deixa quieto. Pega qualquer sal aí. É capaz de. Melhor você pegar um sal branco, porque pelo menos vem com tintura. Né? Exato. Não tem química. Pega o sal branco, não tem química. Não tem química no sal, é melhor. É a base de todo exemplo da química é sal. Né? Tudo vem com sal. Reação de química do ensino médio a reações com sal. Né? Mas tá. Pega o branco que não tem química. Sal do Himalaia. Deixa quieto, deixa pra. Deixa quieto, é do Himalaia. Não vai até lá pra buscar sal, não. Pega no mercado. É verdade. O Wesley Zop, o que mais você tem de dúvida aí? Porque você tem uma cara de burrão, hein? Você tem uma. Além de ser burrão, eu cresci ignorante. E quanto mais você cresce, mais ignorante você fica. Porque é mais tempo de ignorância. Então, a questão estética. Uma criança, quando fala bosta, todo mundo acha bonitinho. Quando fala errado. Olha o que ele tá achando. Ele falou problema. Ai, que bonitinho. Agora que você. Graça. Ele falou que fala como eu sou do Himalaia. Como eu sou do Himalaia. Olha que bonitinho. Ficou sequelado. Agora vai um adulto falar, é um mongol. E mongol, né? E no Himalaia, você sabe que é a pior coisa que tem, né? É inimigo, pô. Exato. Pelo amor de Deus. Então, mas se o mongol for rosa. É um insulto pro sal deles lá. Exato. O deus sal deles. Né? Mas uma das coisas que. Das crendices, das coisas que eu acreditava quando criança, dos mais velhos, e acabava... Peraí, não acredita mais. Não é que não acredita. Você está vindo aí com pergunta que você já sabe a resposta. Não. Ah. Se me falar assim, ó, faz essa coisa, eu vou acreditar e vou fazer. Que é... Passa a arnica que sara. Tudo pra minha avó sarava com arnica. Tudo. De mal olhado, unha cravada, ralada de moto, tudo servia, dor de dente, dor de ouvido, pinga arnica dentro do ouvido. Arnica. Na próstata. Na próstata, enfia arnica no cu, enfia arnica. Não, no cu não, tudo. Na próstata. Na próstata. É via cu, cu é ato sexual, entendeu? Exato. Então, via reto, pega no reto ali. Mas o que eu ia perguntar para vocês, realmente a arnica é a base de todos os anti-inflamatórios que existem, a base de todos os analgésicos que existem, ou é apenas um placebo que as a arnica funciona, é isso, seria o título. Eu ia perguntar de Lostra também, mas a Lostra é minha avó, que é filha da puta só, então é a arnica que era mais. Como que é essa arnica? Como arnica, é essa Wesley Zop, é uma planta ou um preparado? Não, porque nunca, é uma planta. Mas nunca arnica, se você reparar, vem sozinha, né? Arnica vem é erva de Santa Maria. Né? Vem só que daí um tem uma. Não é uma compota, uma infusão com álcool ali. Álcool 70%. Por 15 anos. Deixa por 15 anos. Tinha umas que tinha cobra, escorpião. É. Por isso que o pessoal não pegava Covid no passado, rapaz. Por causa que já tinha arnica. O pessoal já desenvolvia. Faça arnica. Faça arnica que passa. Assim. Arnica 19. Pula, a minha avó tinha a plantação de arnica dela, plantação de erva de Santa Maria, e tinha a alquimia que ela fazia ali pro preparo dela. Mas então, ela não tinha sal do Himalaia ali também, não. Não tinha, né? Talvez ela não ia usasse química, sal. Não ia química nisso. Não tinha química nenhuma. Tinha álcool, tinha... Mas não tinha química. Fazia uma infusão, esperava... Não, mas não tinha química. Tem química nenhuma. Mas, ó, eu tenho o seguinte parecer. Muito bem. A arnica, né, ela causa aquela sensação de... Vamos dizer, mentolada. Mentolada. Frescor. De ardência. E isso, né? Isso aí é frescor. Isso causava uma certa percepção de alívio. Entendeu? Então placebo. Não. Eu acho que em algumas questões musculares, onde você precisava da analgesia acontecendo ali. Sim, porque às vezes o músculo anal, né? Entendeu? Sim. No caso da próstata. É quando você fica. No caso da próstata. Com dor, você contrai ali, né? Aí a analgesia. Então, para criar ali uma analgesia, um relaxamento, acho que até funcionava. Em alguns pontos, alguns cortes, alguma coisa assim, o álcool, né, também fazia uma função aí de limpeza. Aquela queimada, né? Ah, e de limpeza da infecção. Agora, né, algo mais profundo, tipo... Um câncer intrauterino, acho que não resolvi. Se for, eu acho que nessa pegada, então, se a gente fizer um preparado de álcool com Halls Preto hoje, faz o mesmo efeito. Mas porque o Halls Preto tem arnica na composição. Exato. A base dele é arnica. Uma dessas infusões tinha também hortelã, eucalipto, os caras colocavam. É verdade. Põe ali para dar um tchan, né? Então eu acho que nesse sentido funcionava assim. Só que daí, né, naquela época não tinha medicamento para nada, né? Para coisas. Então passa arnica. Então passava arnica. Então ela tinha. Passa o que tem. O que tem? Arnica. Arnica de Schrödinger, entendeu? Em certos pontos. Funcionando como placebo, em certos pontos funcionando aí como. Analgésico. Não dá pra você saber o que é quando funcionava como placebo. Porque normalmente você não sabe o que você tem. Essa é a grande questão. Não sabe. Porque você pode estar com uma dor no braço, você não sabe o que que é. E daí você toma aquele remédio, como que o analgésico sabe que a dor é no braço? Daí por quê? Porque na hora que você toma, você fala, ai, que dor no braço. Daí você não é isso, Fezenop. É porque o analgésico, ele sabe que tem que resolver o problema em quatro cantos do seu corpo. No corpo todo. Ele faz um check-up. Né? E como o seu corpo é redondo, que nem a Terra, ele tem que andar. Eles falam, espalhem-se, espalhem-se. Então, entendi. E aí, por exemplo, se você tiver uma dor no braço hoje, uma dor no cotovelo, vamos colocar aqui, uma dor no cotovelo. Tenta estralar primeiro. Não, você tenta estralar, puxar, né, dorme ao contrário, por aí vai. Tudo que a medicina ocidental, mano. Só que você dificilmente você fala, nossa, tô com uma dor no cotovelo, vou ir no especialista ver qual é a dor. Primeiro, porque o especialista, ele nem sabe fazer o trabalho dele. Né? Não, ele vai falar, você vai no médico de músculo, nem sei como que chama o médico de músculo? Reumatologista, ortopedista, sei lá. Ele vai falar, isso daí é problema no osso. Daí você vai no médico de osso. Daí ele vai, é o mesmo ortopedista. Você tem que marcar outra consulta. Porque outro cara. É o primo dele. Ele troca de jaleco. Ele vira cadeira. Ele troca de jaleco. Tem um logo de osso e um logo de músculo no jaleco. Ele vira um broche, né? Não é. E põe um bigode. Eu ia falar que era um jaleco de dois passos, mas não, é um broche. Ele troca o óculos, troca o jaleco e vira a cadeira? Não, pois não. Ele só desgruda o músculo. Ouvi falar, ouvi falar que você tá com dor no osso. Tá cobrando uma segunda consulta. Cobrando uma segunda consulta. Não, claro, né? Você vai pra... E aí, né, os dois, ou o mesmo, vai chegar na conclusão que o problema não é no músculo, é no cérebro. Então você vai pro neurologista, entendeu? Então, é. Cara... então aí, passa a arnica. Aí, no final, o que, que vai resolver? Você vai ficar com aquela dor insuportável, gastando 3 mil reais em remédio? Não, você vai passando arnica, que vai fazer analgesia. É que o corpo, a sua alimentação tende a defender o seu corpo, criar anticorpos e batalhar para o bem-estar. Então, enquanto isso, usa o placebo da arnica, usa o Schrödinger. Que você não sabe Schrödinger, se é placebo, não, é, talvez resolva. Usa o Schrödinger ali, pá. Entendeu? Entendi, porra. Então, não, sempre, é isso. Então sempre funcionou. É aí que tá. Talvez. Não, então. Mas o você... talvez dentro da medicina já é uma coisa muito grande. É. Né? Não, não funciona é uma coisa, mas talvez dá pra usar. Sim, porra. E Anderson Legal, você já passou arnica nesse rabicozinho bendado seu? Porque ô rabicó bendado, hein? Eu nem sei o que é arnica, rapaz. Mas... Esse é visitado. É uma chance de tentar recuperar alguma coisa aí. Já passou gelol? Gelol é feito de arnica. Gelol? Não, nunca passei isso aí também. Não preciso saber. Salompos é feita de arnica. Canela de velho. Já passou a canela de velho? Minâncora tem arnica? Raul, tem arnica. Ah, então pronto. Eu usei minâncora. É isso aí. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Por favor, meu diploma de herbologia diz aqui. Herbologia, que... porra. Exato, oh, herbologia. Falou bonito. Diz que arnica é um tremendo de um placebo. Não tem nada. Pode que... ser. Exato. Pode ser. O que que sua tia fazia nesse negócio de arnica? Ela colocava num pote, mijava dentro e a urina ficou. Ah! Mijava tia bêbada. O mijo 70% álcool. É verdade. Pode ser. A cura tá aí, cara. A cura tá aí. É isso, pode ser. Eles não querem que você saiba, Wesley. A cura tá aí. Não querem. Sua tia chegada na vodka. Minha tia russa alcoólatra. Quem tá gravando com a gente hoje aqui? Obrigado, tia, de sempre mijar nas pomadas. E aí, Gabriel Asmar, o que mais de dúvida você trouxe aí? Cara, eu tenho uma dúvida. Eu acho que compreende os quatro cantos do mundo, viu? Nossa. Ah, ou seja, todos. Todos os cantos. Que são coisas que elas são identificadas por uma região específica. Mas daí a minha dúvida é se naquela região elas também têm aquele mesmo nome ou não. Por exemplo, castanha do Pará, no Pará chama só castanha? Ah, sim. Roleta russa no Brasil chama só roleta? Corredor polonês na Polônia chama só corredor? Não, acho que chama... Castanha também. Eu acho que nesses lugares essas coisas recebem o nome de outros países. Exato, tipo castanha do Brasil. Não, mas tipo, lá no Pará os caras chamam de castanha de São Paulo. Entendeu? Na verdade, eles chamam de castanha. A roleta russa na Rússia, eles chamam de roleta indiana, entendeu? Pra atacar alguém, né? É, entendeu? Sempre. É uma coisa ruim, você indica o país inimigo, entendeu? É, percebe? Daí pão francês. O pão francês eles chamam de. Pão alemão. É. Será que a doutora Caju só chama de minha castanha? Não sei. Talvez, ah, você tá falando do clitóris dela? Que ela fala, pega na minha castanha. Chupa minha castanha salgada. É isso. O Zop conhece o rosto ali, hein? Por isso que eu falei. O Zop conhece muito bem ali. Apesar, né, de Zavanin também já ter passado por ali, né? Anderson Negrão. Né? Por aí, não, não. Esse potinho de castanha aí, enfim, já. Pelo jeito matou a saudade. Queijo, né? Pelo jeito matou a saudade aí. Então essa é a minha opinião, Gabriel. Nesse lugar, os caras vão... Atribuir localidade a outra. É. Entendeu? Porque o que aconteceu? Por exemplo, Montanha Russa. É. Como que chegou esse nome aqui? Alguém foi lá e falou... Ah, eu vi um negócio lá, vi na Rússia, entendeu? É, só que os caras da Rússia viram em outro lugar. E aí por aí vai. Entendeu? Ou seja, chegamos na conclusão que nada se cria, tudo se copia. Mas aí você põe o nome da onde você está copiando. Indica a fonte. Na verdade, são nomes científicos, porque eles vêm com a referência. Era latim antigamente, né? Daí, é um erro de tradução. É um erro de tradução. E às vezes o cara não sabe de onde veio. Porque tem isso também. E aí ele tem que... Daí, se é ruim, fala do país inimigo. Não, e às vezes é bom, mas ele quer gourmetizar, ele fala de um país chique, igual o pão francês. Sim. Então, capaz, isso aqui é da França. Tanto que o Himalaia. E o que que justifica, por exemplo, então? Então, aí a pergunta, o que que justifica você chamar o pão francês, por exemplo, no sul de Cacetinho? Porque no sul tem muito imigrante europeu, e eles sabiam que é o cacete que é francês isso daqui. Os caras são da Alemanha, eles sabem. É, aqui na França não disse que ficou. Aí já é um outro nível, que é o apelido do apelido. E uma vez que você apelidou uma coisa boa para um inimigo seu, você fica revoltado daí. E outra, os alemães sempre zoaram os franceses de pênis pequeno. Exato. Isso aí é o cacetinho. Mas eles estão chegando lá. É. Eles têm o chucruta, que é o salsichão. Eles tentam passar isso pra frente, né? O chucruta alemão. Exato. E daí, se não é de lá, eles falam que é salsicha. É a salsicha. É, se não é uma bela salsichona. Os caras veem um bife em São Paulo e falam: ah, salsicha. Isso aqui é salsicha. Todo eles chamam de salsicha. Entendeu? Percebe? É uma grande. Quando se explica, né? Uma grande polêmica. Então, na verdade, no Scooby-Doo, o salsicha é alemão. Sim, com certeza. Ah, entendi. Aliás, ele não é alemão. Mas ele, não, ele tem, acha ele que também ele é alemão. Não, aí que tá, porque o Scooby-Doo... Os alemães, para tirar sarro dele, chamam ele de salsicha. Não, o Scooby-Doo é um dog alemão. Daí falaram, então tem que ser o nome de salsicha pro outro. Então, o dog alemão, pra ridicularizar o salsicha, colocou o nome dele de salsicha. Senão chamaria de chucruta. O linguiça, falaram, esse é o linguiça. Mas daí, como ele não gosta, salsicha. Exato. Faz todo sentido. É isso aí. Anderson Negão já lançou sua dúvida aí? Ainda não. Então manda aí. Eu a minha com a dúvida era se eu mandava essa dúvida para você. Eu vou vir com uma dúvida complicada, porém muito perfeitinha. Complicada e perfeita. Inclusive é interessante porque minha dúvida está no mundo da música. Ai, eu quero que o senhor. Rapper, deve ser rapper, não é? Eu quero que tire o meu nome da sua agenda. Os senhores letrados aqui, todos manjam de tudo. Eu quero saber qual a diferença entre o pagode e o samba. Essa é fácil. É, mas essa é muito fácil. Então, mas aí eu acho que você teria que trazer. Você podia perguntar pro seu pai, que é o Zeca Pagodinho. E quem não sabe? Ele não sabe mesmo. Vou falar a minha interpretação musical do processo. Tá? O samba é o grande gênero. E aí você tem subgêneros, assim, baseado no, na temática, baseado no sistema no, instrumental. No batuque, por aí vai. Então, um deles é o pagode, é um subgênero. Você vai ver que sempre vai partir para o lado romântico da o situação. Gospel, né? Ou gospel, né? No caso do... É, o pagode CD é o... Do pagode, né? Agora... É o samba gospel, né, que é cantado pagode. E aí, né, você tem, por exemplo, o pagode, um subgênero cantando o romance, aquela vontade de pegar a mulher alheia, né? Não sei, não precisa ser alheia. E com a base, né, no instrumentos aí com timbre mais agudo, né, que é o cavaquinho... A cuiquinha e por aí vai. Pensando no samba como a base geral das outras vertentes, uma vertente é o pagode. Qual outra? Ah, por exemplo, você tem o partido alto. Partido alto Não, você conhece. Aquele seria um samba de repetição, tá? Quando o cara fica repetindo o mesmo coro, sabe? Mesma... Tipo samba enredo? Não, o samba enredo já é outra... outro subgênero. Ah, outra vertente ali, tá. Entendeu? Seria isso. Caramba. Tem mais? Qual é o segredo do samba enredo? Você tem que falar do Egito? Do Egito. Normalmente, o sambista enredo, ele parte pro quê? Pro lado histórico, que ninguém conhece. Então ele Egito, pode cantar alguma coisa errada que ninguém vai saber. E daí você tem que falar da navegação. Tanto que você fala, eu naveguei. Tá, já entendi, beleza. E no antigo Egito? Tá, beleza. Os caras sempre vão pro lado histórico. E é legal o narrador do carnaval, né? Ele vai falar, então essa homenagem a... É a Clitóris da Cunha, né? Porque ele tem que fingir que ele conhece. É um pensador, né? Porque Clitóris é o nome de um pensador. Você pode perceber. Ele tem que fingir que ele conhece o cara, que é tipo... É uma exceção dentro da história. Ninguém conhece o filho da puta. Não é tipo uma grande homenagem a Dom Pedro, né? Não, uma grande homenagem a Clitóris da Cunha, né? Um mineiro de Diamantina, né? Que ele ajudou muito a produção de queijo, né? Então, eu nem sabia disso. Vamos ouvir, né? E no antigo Egito. Que daí eles contam toda a história do queijo, né? A história do mundo, né? Dos diamantes, né? E a pequena participação de Clitóris da De bigode e óculos no meio da avenida lá, que ninguém sabe quem é. É o pensador, né? Então é o bigode e óculos. Tá certo. Ai, mas é fantástico, eu acho fantástico. Aí agora, porra, tá mais que explicado, adorei. É, tem isso. Então, essa é a minha explicação, Anderson Negão, mas já refleti muito sobre isso, viu? Já refleti muito sobre isso. Quando a gente podia fazer podcasts musicais ainda, que não tinha a ditadura do Spotify, que corta todas as músicas aí. Outra época, ameaça processar, tudo é processo hoje em dia. Olha aí, eu diria que eu era um ignorante nesse tema, obrigado por vocês terem colocado a luz sobre mim, porque pra mim a única diferença de pagode e samba era que no pagode tinha cavaquinho e no samba não. mas é uma visão sim. Muito simplista, né? Eu já achava que o pagode era o sertanejo do samba, entendeu? Tá certo também. Tá certo. Outro ignorante, entendeu? Mas a gente somos ex-ignorantes agora. Na verdade, é o sertanejo universitário do samba. Tem toda uma minúcia. E você, Russo? O que mais de dúvida você trouxe aí? Cara, vocês falando de momentos históricos e tudo mais, eu fiquei pensando. você teve uma Segunda Guerra, falaram tanto de alemão e tal, teve a Segunda Guerra, vocês tinham, né, a gente tinha... Eu não tive, não tenho nada a ver. A gente não teve, mas... Até agora sem ser acusado disso, porra. Tivemos aí na história os kamikazes. A gente não tá aqui pra acusar ninguém, ô, seu careca skinhead. Tivemos tá falando que vemos. Nós, nazistas, tivemos. Não, eu não tô nessa banda. Segue o roteiro, caralho. A gente teve os kamikazes, né, na história. Ah, agora, por que todo kamikaze usava equipamento de segurança, velho? Pra não morrer antes da queda. É uma boa. Mas pra que capacete? Para um pássaro. Porque vai que ele bate dele a cabeça antes ali, na agitação, no tesão de estar tá morrendo pelo país. Ele bate a cabeça e ele bate em outro kamikaze. Tem uma outra questão. O kamikaze. Ele sabia que era o kamikaze? Ou o kamikaze é tipo aqueles evangélicos. Aqueles evangélicos que tá na igreja. Tipo uma roleta russa de aviões. Começa a falar, não. Jorginho, vai. Pelo país, Jorginho. Jorge San, né? Jorge San. Jorge San. Mas não, se for assim, eu ainda acho mais justo. Mas isso foi igual quando você tá naquela igreja evangélica, que os caras estão emocionados e começam a enxergar o Espírito Santo, falar em línguas, entendeu? Mas é tudo por causa da emoção. Às vezes o cara vê o cara falou, eu sou kamikaze, vai lá, se mata, daí o cara fica naquela, tipo, todo mundo se matando do lado, tá ligado? Ou será que tem um cara transmitindo e fala assim, e agora eu quero uma oferta de 100 kamikazes, quem que vai dar a vida pelo seu país? Sendo que kamikaze era o nome do grupo que ia salvar o país. Eles não sabiam que era suicida. Às vezes tem que largar o manche da aleluia, né? Orar ali, né? Você não vê. É igual quando tipo, você tá no teatro, o cara bate palma, o pessoal puxa uma palma, né? Tá legal, você vai, entendeu? Você vai junto. E aí os caras levantam, fica em pé batendo palma, daí fica chato você ali sentado. Entendeu? Você sentado. O único kamikaze que volta pro avião. Então o cara vê o pessoal se matando ali, ele pensa, porra, vai que merda, hein? Aí eu vou ficar de fora. Giuseppe San. Talvez eu limpei esse capacete, se eu soubesse, eu tinha vindo sem roupa, porra. Briguei com a mulher porque meu uniforme tava sujo, porra. Entendeu? Vou morrer a gente brigada por causa desse uniforme aqui. Entendeu? Falei pro meu filho que na volta eu brincava com ele. Nossa, caralho. O moleque esfregou esse avião, deixou lustrando aqui, cara. Podia ter deixado cheio de merda do jeito que tava. Exato, a minha merda. Da batalha de ontem. Merda de passarinho? Não, merda humana. Merda humana. Dele. Puta cagaço que eu passei, achei que eu ia morrer, era melhor ter morrido ontem. Pessoal me zoou, rapaz. Cagado no avião. Sou piada lá no. Tô no quartel. Eu vou morrer como uma piada, pô. E o cara indo. Eu não tenho. Chateado. Então acho que às vezes podia ser isso, o cara nem sabia que era kamikaze, entendeu? Na emoção do momento, o cara acha que é uma boa ideia ser kamikaze. Era um esquema pirâmide que entraram e se fuderam ali. Porque é muito difícil achar que todo mundo ali queria ser kamikaze também, né? Matematicamente, né? Um queria, mas daí ele virou líder e todo mundo segue. Siga o líder de todo mundo. Esse sabe liderar. É isso. Aquele que discursava no refeitório. Pô, todo mundo, vamos, dele, pô, deu os caras, peraí. Porra, Jorginho. Ele era tão bom assim. Ele, peraí, ele não tinha falado. Pô, você já pensou que se esse cara que sabia liderar, ele só era ruim de volante, velho? Podia ser. Nem queria se matar, né? Mas os caras pensando ali, a gente devia ter perguntado o plano antes pra ele, né, pô? Mas é a confiança na liderança, confiança cega. Ele só bateu, às vezes ele só queria dar um rasante pra, sei lá, xingar o cara lá de baixo. Ai, filha da puta. É. Ele escreveu alguma coisa embaixo do avião, queria que o cara lesse. Olha outra. Aqui, otário! E temos que tirar o chapéu histórico aí pros kamikazes, porque a motivação de um kamikaze é quase zero, que é só honra e orgulho ou engano. Agora, é fácil ser homem bomba, onde você vai ganhar 70 virgens. Pô, é, mas fácil. 70 virgens é quase uma punição, cara. Não, cara, tudo mas, bem. Não, pera, Zop, mas ninguém disse que são 70 mulheres virgens. Exato. Não, e outra, mas mesmo assim, é uma punição. Agora fala assim, ó, você vai, você vira um homem bomba, você vai ter 70 puta lá, porra, aí sim, aí você vai, entendeu? Aí. Não, porra, mas tudo bem, é melhor ganhar 70 virgens. Ainda, ninguém disse que são orgulho, 70 mulheres, entendeu? Virgens e nem que são novas. E tem um terceiro detalhe, ninguém disse que é exclusiva sua. Virgens podem ser signos, né? Depois 300 mil kamikazes. Se fuderam, os caras vão ter que dividir. Tem que ter uma demanda muito grande de virgens aí nesse céu para poder atender todos os kamikazes. Mas ainda é melhor do que o cara falar, ó, vai lá que você vai receber orgulho, entendeu? Você vai ser honra. Não, só pela honra, né? Entendeu? Mas acho que também é o erro do brasileiro aí não ser tão patriota quanto um kamikaze. Então. Ou não ser tão bom de negociação aí e agora, um homem bom. É. Agora fica imaginando as várias promessas diferentes, né? O cara, porra, ele se mata achando que vai encontrar 70 virgens e de repente ele acorda num botecão ali, todo mundo bebendo em Valhalla, porra. Exato! E o pior, em Valhalla vai ter mais guerra ainda. Então, cara, anda pra falar. Vai ter que passar a eternidade lutando, bicho. Tem um avião aqui que eu fogo esse lugar aqui. Tem que ter um preparo físico do caramba. Tem que ser nórdico mesmo, bicho. Pior do que isso, ele é acordar num daqueles filmes do Chico Xavier, cara. Então. Porra, é verdade. O viking vai pra lá. O viking chega lá no Chico Xavier. O pior é ser um cristão. O cristão que você vai passar tem que ficar num eterno culto, cara. Louvando ali. Você fica no louvor ali, cara. Temos um episódio aí dos padres, da padrologia aí, explicando isso. Você cutuca ali o cara do lado, você cutuca o cara do lado, você fala, oh, quando isso acaba? O cara fala, não acaba, isso aqui é pra sempre, cara. Você já pensou? Você vai? Por isso que a pessoa quer reencarnar. Você vai e morre, acorda num galpão com cerveja sem álcool, onde vai um cara com um nome estranho cantar pra você? Pelo amor de Deus, cara. Ron Kennelly. Ron Kennelly ali. Uma eternidade. Porra, mas é isso. Aí, então, altas dúvidas. E aí fica a dúvida aí eterna, a dúvida do pós-morte. O que é pior? Qual é o tipo de qual é o pior? Qual é o pior, pós-morte? Por isso que eu sou ateu, porque simplesmente nada acontece. Não tem mais sofrimento. É o sono dos justos, é o descanso eterno, rapaz. Você não vai ter que ficar lá no... Você vai ter que ficar cantando o Happy Day o dia inteiro. O Happy Day. Chega uma hora que tem isso. Happy Day no primeiro ano. Você não tem isso no primeiro ano, pô. Até afinar, até tipo, aprender a coreografia. Primeiro ano, vai. Primeiro ano top. Mas depois, porra. E outra, no segundo ano, tipo, você poderia aprender uma nova música, mas ninguém quer, porque você já passou um ano ensaiando. E outra, tá perfeita aquela música. Tá Happy Day! É o momento que Deus mais gosta de assistir o Happy Day. E pra não ele, pode trocar, não pode trocar. Esse é enfim o negócio. E Deus é conservador. conservador, então ele, pô, não gosta de mudanças. E outra, pra ele, um dia é mil anos, mil anos é um dia, ou seja, não tem noção de tempo. Nenhuma noção, Então ele fica ali no rap dele e fala, vai, gente, vai, vai, vai. Ânimo, você aí, barrigudinho da fila 3, ânimo, ânimo. Vai, ânimo, só mais um dia. Reencarnar, 80 anos e já volta, pra ele nem foi, foi no banheiro. Vai, vamos lá, volta a cantar, pô. Ele, se mil anos é um dia e um dia são mil anos, já pensei, não, não, não, peraí, podem treinar só mais um dia, eu já volto. É, esse acho que é um dia, é um milênio, pô. E ali, o rap, e depois... Mas então é isso, a dúvida. No fim do 999 ali, tem um que erra, aí tem que cantar de novo. É, mais um dia, vai. É, não tá bom ainda, não tá bom. Não tá bom pra apresentação final, vai. O Kamikazinho ali errou, o Kamikazinho ali errou. Jorginho San errou ali. Jorginho San ali, pelo amor de Deus. Fala esse R direito, rapaz. R, rap, não é Lego. Lepidei. O Lepidei. Oh, Lepidei. Não, porra. Maldito de Deus falando. Não, Jorginho, filho da puta. Não. Vai. Lep. Eu sabia que não devia ter trazido você, porque você ganhou orgulho. Você devia ter ido pro inferno, mano. Você devia ter ficado na terra mesmo. Paraplégico e orgulhoso, pô. Rap! Ele ali. Ah, não. E ele tá empolgado. Lep. Ah, oh, Lep. Não! Vai, reencarna. O Jorginho não percebe, né? Mas foi o que eu falei, lep dele. Lep, tá, e ele já fala cantando, ah, entendi. O lep dele. Deus que me livre. Todo mundo ali do lado. Esse aí, tá aqui, esse pai. Jorginho tá pior do que a mulher sem clítoris. Então é isso, várias dúvidas. Vamos aí, encontrar as 70 chevales. Várias dúvidas empolgantes aí, terminamos com ela, o pós-morte, o que será, que tipo de corpo espera por a gente. Espero encontrar Jorginho. Muito bem, Russo aí lá do Player Select, o podcast, também do Machine Cast, dê seu tchau aí, faça seu jabá, por favor. Dez Vidania, e para quem quiser procurar pela gente, machinecast.com.br, tem todas as redes sociais, playerselect.com.br, também tem acesso a todas as nossas redes sociais. E é isso aí, valeu pelo convite, falou. Valeu, meu lindo, obrigado aí por ter aceitado e por ter participado aí. É. E por não estar nos 97% dos convidados de Wesley Sof, que afundam esse podcast, parabéns aí. Muito bem, Anderson Negão, seu tchau. Fala, Leonardo. Gabriel Asba. Olha o drop mic dele. Gabriel Asbar, seu tchau. Falou, brancada. Você tá em Hortolândia? Sim, sim. Ah. Percebeu? Na verdade, aqui é um ambiente divino. Às vezes estoura a luz então, pra todo o céu. Eu tô achando que o Jorginho tá aí. A punição celeste é gravar podcast aí eternamente. Porra, melhor do que ficar cantando rap dele. Talvez. Você nunca viu a afinação de Gabriel Asbar e o rap dele. Mas tá bom. Leandro Zop Carnal aí, o seu tchau. Pô, gostei de ter essas dúvidas resolvidas e solucionadas hoje. Agradeço a todo mundo, agradeço os comentários. Tem até a doação da minha puta que mandou ali também. Teve várias doações que eu não li, tava empolgado aí. Desculpa, mas o pessoal supera. É isso. Adorei. Muito obrigado. E parou, carecada! Muito obrigado, pessoal que assistiu, pessoal que ouviu até aqui, pessoal que está ouvindo no feed isso aqui depois de 3 anos. Obrigado aí quem comentou, quem doou, e obrigado a participação de todos. Até semana que vem, até o próximo episódio.